jagunço. Avante jagunçada, bem-vindos ao novo episódio do Sete Jagunços, mais um podcast com selo de qualidade do Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá você tem acesso a todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Omniverso. Tem também colunas, reviews e muito mais. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @artefinalhq, no Twitter, Instagram e Facebook. No Spotify é só procurar por Sete Jagunços. E hoje, inspirados pela estreia de Vingadores Ultimato, vamos discutir um arco de histórias antigas iniciada nos anos 70, mas com muita semelhança com a dinâmica da atual equipe no cinema. A saga de Korvac é um épico clássico dos Vingadores, fruto da parceria de Jim Shooter e do lendário George Pérez. Ao lado desses grandes nomes, eu, Marcos, conto aqui com o Dãozinho. Eu sou o portador do Malho Místico. Vixe! Com o Maurício. Eu sou aquele que não sabe. Com o Reginaldo. Opa, e aí? E mais uma vez aqui com a gente, nós estamos com o Edmário. É, eu acho que os Vingadores têm que parar de deixar a porta aberta. É uma várzea essa mansão dos Vingadores, todo mundo entra, todo mundo sai, é uma bagunça isso aí. Bom, é isso, pessoal, nós vamos falar da famosa Saga de Korvac, que foi publicado originalmente aqui pela editora Abril e republicado recentemente pela Salvati naquela coleção de capa preta. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar dessa clássica saga dos mais poderosos heróis da Terra. Vamos começar falando aqui da história, né, de toda essa saga, do que se passava nos Vingadores naquela época, né, qual era o contexto da equipe quando essa história foi publicada, e coincidentemente ou não com o que a gente está tendo agora nos cinemas, é um crossover com os Guardiões da Galáxia, mas não os Guardiões que ficaram famosos no cinema, né? Os Guardiões clássicos, né? É, antes da gente entrar na história dos Vingadores com os Guardiões da Galáxia, tem um prelúdio que foi ali numa edição do Thor. Tem como falar um pouquinho desse prelúdio, ô Regi? Então, é o seguinte, né? Eu acho que isso daí nem foi planejado, assim. Esse vilão apareceu por aparecer, não tinha todo esse planejamento, né? A impressão que eu tenho, né? É uma história do Thor, assim, comum, né? Com um Thor bem heróico, assim, talvez até um pouco diferente da versão que a gente vê que atualmente, que é sempre amarrada, né, numa mitologia da Marvel, mas ainda não deixa de ser uma mitologia, né? Ele é mais um heróizão, assim, nessa história. E, por algum motivo, ele viaja no tempo e ele é resgatado pelos Guardiões, né? Numa cena muito parecida, né? Mandei para vocês verem isso daí, com aquela cena do cinema. Até a disposição, né, do Thor tá deitado numa maca e os Guardiões em volta dele, só que não é aquela equipe que a gente vê no cinema, né? Essa é uma equipe original, vamos dizer assim, dos Guardiões, né? Foi a equipe que conceituou, que acho que pouquíssima gente conhece, porque é uma equipe obscura, né, da Marvel, praticamente, assim, acho que quem virou fã dos Guardiões do cinema desconhece completamente essa equipe, né, e os Guardiões do cinema, por sua vez, é uma formação pós a mini aniquilação, né? Que é recente, é de ano de 2000 para cá, né? Mas é muito legal, assim, a história, um encontro, né? Assim, do Thor com os Guardiões. Logo eles se aliam, né? Contra esse Korvac, que ele é como se fosse um homem-máquina, né? Que ele tem uma série de acólitos, de ajudante, aquela historinha padrão, né? Um inimigo para cada membro da equipe, com uma ressonância de poder, né? O Thor luta com o vilão principal e volta para o presente, né? Mas isso foi o start da história, da saga, né? Esses Guardiões, que como o Regi falou, são bem diferentes dos Guardiões do cinema, né? Apesar de que foi referenciado, essa equipe original dos Guardiões, ela acabou sendo referenciada no segundo filme dos Guardiões. Fala um pouquinho da origem desse grupo, o Edmário. Você leu a primeira aparição deles, não foi? É isso. Os Guardiões, eles foram criados como uma história na Marvel Super Heroes 18, que era uma revista mensal que cada edição trazia um personagem, ou um personagem já consagrado, ou uma história nova. Poderia ser independente da cronologia ou até do período de tempo, né? Por exemplo, tem uma edição que eles trazem o Águia Fantasma, que seria o personagem da Primeira Guerra Mundial lá. Uma alusão a um ex-inimigo, mas na verdade dos Estados Unidos, né? E aí no 18 tem essa história que foi conceituada por Gene Colan e Arnold Drake, e que ela tem, a história em si tem um clima muito diferente das histórias de super-heróis. Ela parece muito mais um sci-fi, muito ligado às revistas dos anos 50, sabe? Conta a história que no século, acho que é no século 30, né? O sistema solar tem, cada planeta tem uma raça diferente. Só que o sistema solar é invadido pelos Baduns, que são a raça reptiliana, né? Que eu, se eu não acredito, acho que já tinha aparecido no Quarteto Fantástico. E aí ele conta a história primeiramente do Charlie 27, que seria um jupiteriano, né? Que os jupiterianos seriam uma raça geneticamente alterada para viver num planeta que tem uma gravidade muito maior, e eles então são mais fortes, um pouco mais robustos. E ele, o Charles 27, está vindo de uma missão, acaba sendo o único que sobrou no planeta, porque o planeta já foi invadido, já foi destruído. Então ele enfrenta os Baduns e acaba se transportando até encontrar o Martinex, que seria o ser, agora eu não lembro se é de Plutão, acho que é de Plutão, né? Eu não lembro também. Isso, ele é de Plutão, isso. Sim. Né? E aí, ele é todo o corpo dele de cristal, né? Isso. E aí os dois vão se juntando para enfrentar os Baduns, eles começam a procurar outras pessoas que tinham sobrevivido a essa invasão. E acabam achando o Yondu, que seria um centuriano, né, de Alpha Centauro, também um dos últimos sobreviventes, e o Vence Astro, que é uma pessoa, um ser humano do século 20, que viveu até o período do século 30. Então ele tem uma roupa que contém a energia dele, e a história é muito focada nessa temática de ficção científica, não tem nada a ver com heroísmo. E a edição em si, essa edição 18, foi o lançamento deles, acabou sendo uma edição de grandes vendas, né? Teve muito sucesso. Então, mais tarde, aí, anos depois, já numa história que tem o Coisa e o Capitão América, naquela Marvel 2-in-1, né? Que seria, acho que é sempre o Coisa com alguém. Eles Isso. participam, mas aí eles já estão remodelados para uma dinâmica mais de super-heróis. Eles já estão com uma aparência um pouco mais colorida, com uniformes certinho, e aí participam dessa... O Coisa e o Capitão América vão para o futuro, participam da revolução que eles estão tentando fazer contra os Baduns. Depois disso, eles aparecem já nessa Thor anual, né? Que aí seria... Acho que tem mais uma história, não lembro. Mas a dinâmica é praticamente essa. E a partir daí eles foram criando essa via com os Vingadores, né? O sucesso deles começou a se formar nessa parte com os Vingadores, começaram a ficar muito mais próximos do público. E aí, pra mim, só destoa mesmo o Vince Astro, né? Porque ele era um pirraio que queria ser astronauta, como todo pirraio, né? Ali dos anos 70, no século 20. E aí ele fica, sei lá, congelado, sei lá o quê, por 1000 anos e volta no século 30. Como um cara, sei lá, eu não sei qual é a dele nessa equipe. Tanto que lá na frente, spoiler, ele morre, né? Porque tanto faz pra ele, né? Isso, ele tem uma dinâmica que ele entrou numa missão e acaba se tornando sobrevivente de 1000 anos porque ele ficou nessa missão na nave espacial. Ele chega já como se tivesse com a fisiologia dele alterada, né? Só que quando ele chega no planeta lá, os planetas já tá tomado, ele já faz parte do plano. Então os quatro... Originalmente são os quatro, né? Depois é aí que vem o Águia Estelar, que é como disse o Maurício, é mais um dos Jesus cósmicos da Marvel, né? É, tem consciência cósmica, fala com o tempo, espaço, mas ele só entra depois. E já tem a menina também de Mercúrio, e mais tarde vão aparecer tantos outros personagens, aparece muito mais personagens para fazer parte do Guardião da Galáxia. O Lance Astro também teve uma outra encarnação no universo Marvel normal, que é o Marvel Boy dos Novos Guerreiros, que virou o Justiça. Chegou a ser membro dos Vingadores na época do Kurt Busiek com o George Pérez, logo depois ali que de Eos renascem, uma volta. E aí já ficou comprovado, né, que era uma linha temporal bem diferente daquela dos Guardiões do Futuro. O Reginaldo, o Águia Estelar, ele é o James no Twitter, né? Que ele fala alguma coisa, no final ele diz: aceita a palavra daquele que sabe, né? É exatamente isso, né? A melhor definição é Jesus de paraglider é o Jamerson. Rapaz, e o Águia Estelar tem uma história maluca da Zorra também. Ele é filho do Quasar, com aquela Ela, que foi criada para ser a parceira do Adam Warlock. E nunca teve nada com Adam Warlock. De um futuro alternativo, eles têm esse filho. Só que o Quasar morre, ela some em algum momento também. E a criança é criada em Arcturus 4, um outro mundo lá. Acham que ele é mutante, porque ele está vivendo junto com os mutantes daquele planeta. Só que ele acaba sendo adotado pela raça indígena lá, de humanoides. É adotado, a família tem uma irmã, uma menina também, a Leta, que é criada como irmã dele. Eles dois se tornam, os irmãos se tornam arqueólogos do espaço. Descobrem um deus águia espacial que dá a eles umas pulseiras quânticas e eles se fundem. Quando um tá na nossa realidade, o outro tá numa espécie de limbo. Tipo o feitiço de Áquila espacial com o Rick Jones com o Marvel daquela época também. Uma reciclagem aí desse conceito. E depois, eles se apaixonam, pedem pro Deus Águia pra separar eles por um tempo. Então, eles têm filhos, irmãos, viu? De criação, têm três filhos. Esses filhos crescem, depois se tornam vampiros de energia, porque foram capturados por um outro bicho lá. E, no final das contas, eles conseguem se separar um do outro. Ela não quer mais nada com ele, a Leta. Nessa história que a gente vai falar hoje, eles estão juntos ainda. Tanto que é até estranho, porque quando o Águia Estelar encontra pela primeira vez o Korvac, ele tá como mulher, né? Ele fala assim, você é chamado de Aleta, o Águia Estelar, e depois vira um homem. Não tem transformismo nenhum. Não, são duas pessoas mesmo. E aparentemente é ela que aparece na encarnação mais recente dos Guardiões do Abnett, do Lenin, pré-Bendis aí, e pré-filme. Eu só queria saber o que que esse pessoal da redação da Marvel usava nessa época pra ter essas ideias todas, viu? Porque... Não, essa passagem que o Marius falou, do Águia Estelar ser a Leta ser ele, isso é uma confusão, eu não entendi porra nenhuma. Primeiro que ele sai do nada, tá lá com os Vingadores e com os Guardiões, ele sai, não, vou ali, né? Aí chega na casa do cara, bate lá, e aí, como é que tá? E aí, eu sou só mulher, não sou, eu sou ele, sou ela, e daqui a pouco se transforma e ele esquece tudo. Fim. Eu não entendi porra nenhuma essa passagem aí. Né? E essa edição, como o Regi falou lá atrás, serviu basicamente para poder mostrar o Korvac, mas que ele aparentemente já tinha aparecido numa historinha lá do Doutor Destino, né? ou essa história do Doutor Destino foi, se passou depois dessa história dos Guardiões no Thor anual? Não, ele apareceu numa história dos Defensores. Ia ser um vilão do Doutor Estranho e acabou indo pros Defensores, criado lá pelo Steve Gerber. Mas ia ser só, tipo assim, vou inventar alguém aqui pra ser o... pra poder ajudar a história a andar e ser o vilão aqui. Ele é um vilão, um escravo dos Baduns, que de repente ele, por exaustão lá, mexendo, ele é um técnico do pessoal do TI lá do Badum, e ele dorme, acaba exausto e apaga em cima do equipamento. Aí o Badum fala, precisa não dormir mais, vou fundir você ao equipamento. Aí ele se torna um ciborgue, tanto que logo nas primeiras aparições dele, nessa história, ele é um homem da cintura pra cima, e da cintura pra baixo ele é um... Uma mesa. A baiana espacial. Uma clara representação do trabalhador que fica do lado do patrão e depois se dá mal, tá vendo? Não, ele fala isso na obra. Ele diz que ninguém respeitava ele. Quando os Baduns chegam na Terra, ele se vende logo. A primeira vez que ele dorme, os caras já colocam ele dentro da mesa. É, tem isso. Ele, na verdade, é um colaborador, né? Quando os Baduns chegam, ele se oferece pra trabalhar pra eles. É, pelegão. Ele fala, né, que a galera trabalhava demais. Ele tá na Revolução Industrial, né? 16 horas por dia de trabalho. Depois, não, vou aqui me associar aos patrões e entregar todo mundo, né? Pelegão safado. Não, rapidinho, onde você ouviu eu falando Doutor Destino lá, é Doutor Estranho. Cara, eu só ia falar que eu não sei se isso daqui é uma mesa, cara, ou é uma privada, assim, né, meu, pro cara, sabe, meu? Falou assim, agora você não vai nem mijar, meu, você só vai trabalhar. Ah, rapaz, eu só lembro de aqueles doces de criança que tem no caixa das americanas, que tem um pirulito em cima e uma ventoinha assim, é um negócio assim, você aperta um botão atrás, aí gira o ventiladorzinho, a hélice. Parece aquelas coisas lá, tem só o Capitão América da cintura pra cima com escudo, e o resto é caixinha pra botar o doce. Ele lembra um personagem que tem na Marvel também, que tem nas histórias do Thor, que é um ser cósmico, que ele tem uma caixa, metade gente. É o registrador? Aquele... É, o registrador, isso. Eu acho esse conceito terrível. Uma caixa com braço e perna. Anos 70 são maravilhosos, né? Temos que reconhecer que esses visuais são ótimos. A história é bem bobinha, assim, né? Assim, é da época mesmo, né? Mas, assim, só um detalhe, assim, que eu acho um barato, é que cada um tem um adversáriozinho, assim, alienígena, né? E tem um que é um... parece um bebezinho amarelo, assim, meu, com duas anteninhas ele tem, e o nome dele até é engraçado, que é Groot também, né, meu? Assim, só acho que só escreve diferente. Isso, que é Groot. O terror dos homens. Isso, e ele, e ele põe mó banca, né, meu, e aí aparece a Nick, tem o cabelo de fogo, cara, ela dá um tiro na anteninha dele, né, meu? Ela dá uma tosada na antena dele com um tiro, meu, então ela só dá aquela podada na anteninha, assim, meu, ele parece um nenezinho amarelo, meu, assim, sabe, assim, ridículo, assim, de enfrentar o adversário, assim, meu, ela não atira nele, ela atira em cima da cabeça dele e só dá um zzz, na anteninha dele, assim, meu, ele fica lisinho com a cabeça, assim, né, meu? Então é bobinho, assim, né, meu? É uma história bem simples. Eu acho que a pegada mesmo começa nos Vingadores mesmo, mais pra frente. Então já fala dessa próxima edição, Dão. Foi em Vingadores 167, que é quando tem o encontro dos Vingadores com os Guardiões, né? E já começa que foi a toada de toda essa edição, de todo essa saga, que é os Vingadores ali em pé de guerra entre eles, né? Porque eu nunca vi brigarem tanto entre eles, né? É, tem esse conflito na liderança, né? O Capitão América perdeu os poderes, ou parte dos poderes, e aí o Tony Stark, quer dizer, o Homem de Ferro, né? Isso é uma coisa ridícula, né, nos anos 70, né? Esse negócio de o Homem de Ferro é o guarda-costas do Tony Stark, né? E aí o Homem de Ferro assume a liderança dos Vingadores, só que o Capitão América meio que não aceita, né? Fica toda hora, e aí, qualquer coisa que ele faz, né? Porra, você fez isso errado, né? É aquele subordinado chato, né? Fica, porra, você errou isso, mas você fez isso errado. Ah, você não devia ter feito isso. Você fica enchendo o saco do cara, né? E eles meio... Eu faria de outra forma, né? Mas também não... não ajuda, né? Não, é só critica, né? Fica enchendo o saco do cara, toda hora enchendo o saco. E aí vai gerando essa tensão entre eles, vai aumentando essa tensão, que meio que reverbera entre os outros, né? Os outros também estão ali... Os nervos à flor da pele, né? Qualquer coisinha, já um brigando com o outro, já discutindo com o outro. E aí uma galera questiona também, fica questionando o Homem de Ferro, meio que ele... deixando a entender que ele não é um líder lá muito de pulso e tal. Eles estão brigando. E aí aparece o Nick Fury, né? Dizendo, fudeu aqui, estamos aqui na base da SHIELD no espaço. E chegou uma nave imensa aqui que a gente não sabe o que faz, não sei o quê. E aí eles partem pra lá, né, pra ver o que aconteceu. Tem aquela briguinha simples no começo e aí começa a se entender, né? Eles se apresentam como o Guardião da Galáxia, que meio assim não fica muito claro o que eles foram fazer lá, né? Fica aquela enrolação toda até eles começarem a explicar o que tá acontecendo e tal. Mas assim, o que mais pega é esse mesmo, esse conflito na liderança, né? Que logo depois o Homem de Ferro e o Capitão América fazem as pazes, né? E o meio que o Capitão América, ele vira uma espécie de avalista do Homem de Ferro, né? Ele vira o contrário, né? Tudo que ele faz, não, é isso aí mesmo, né? Você tá certo. Eu faria assim, né? Ele fica dizendo toda hora, né? De não, faça isso mesmo, faça aquilo, né? Você fez isso certo e tal. Fica dando aquela aliviada e barra, uma coisa nada a ver, né? Assim, uma mudança, assim, de uma curva que eles têm, da água pro vinho. Mas é legal essa primeira interação, esse primeiro conhecimento, né? Das duas equipes, eles se encontrando. E, sobretudo, mostrando, né, o tamanho da nave dos Guardiões da Galáxia, né? O Major Vance tem que ficar na nave, né? Eles vão pra Terra. Eles percebem que talvez o plano do Kovac tenha sido ido para a Terra, para esse século 20, né, dos anos 70, para matar o Major Vance, porque se ele mata o Major Vance, ele não aparece no futuro e meio que não se forma os Guardiões da Galáxia, né? Porque na história lá do Thor, na história do Thor anual, eles vencem, né? O Thor, juntamente com a Águia, né, eles vencem o Kovac, né? O Kovac lá tenta vencer de alguma forma, tal, usa um bocado de artimanha que ele tem, né? Ele tem um poder imenso, e eles vencem, ele foge, né? Ele se esconde e foge. E aí o Thor volta pro passado, né, pro ano 70, e aí os Guardiões vêm atrás dele, achando que o plano do Kovac é matar o Major Vance para não formar os Guardiões, né? E aí eles aparecem, eles se acertam ali com a SHIELD, mas disso daí também já começa a discorrer uma coisa que vai ser plantada aos poucos na saga, que é o desentendimento dos Vingadores com o governo americano, né? Isso vai começar a entrar em roda de choque, né? Só pra gente entender o momento dos Vingadores, é que eles estão na mansão ainda, né? E é assim, a mansão é do Homem de Ferro. O Homem de Ferro também faz hora extra na SHIELD, né, meu? Ele dá uma mão lá pro Nick Fury, né, na parte de tecnologia. É uma equipe diferente, assim. Os Vingadores, eles têm, assim, o Visão e a Feiticeira, eles são um casal. O Fera tá participando da equipe, totalmente descaracterizado do Fera que a gente vê nos Vingadores, né? É uma versão que eu até gosto bastante desse Fera. Ele é mais divertido, mais descontraído, assim, né? E tem a equipe já, assim, nesse começo aqui, nessa abertura, ela já é grande, cara, né? Tem o Magnum, né, que era um antigo adversário da equipe, que ressuscita, super poderoso, né? Thor é convocado também, né? Então é uma equipe bem grande, é uma equipe aí de 7 membros, né? Logo de cara, assim, a série já abre com essa história. Na primeira edição já tem já 7 membros, mais a Vespa e o Jaqueta Amarela, né? É um contexto legal, né? Logo de cara já aparece aquela divisão de equipes, né? Uma dupla vai para um lado, outra dupla vai para outro. Que você até vê um pouco isso nos filmes, aparecer um pouquinho assim, né? Que eu acho bem legal, é uma dinâmica da equipe, né? E é assim, é uma outra atmosfera. Quando Eu leio hoje as histórias atuais dos Vingadores, eles têm uma pegada diferente, assim, né? Eu não vejo eles com tanta interação, assim, entre os membros, né? Eles parecem se reunir e enfrentar uma ameaça logo de cara. E aqui não, é que eles têm um contexto, né? Tanto é que, assim, o Capitão não é chato só com o Homem de Ferro. Acho que na primeira ou segunda página da história ele tá dando uma bronca no Fera, porque o Fera tá pulando molhado pela mansão, assim, que saiu do banho, assim. Então ele é um cara chato, um cara das antigas, assim, né? E é uma dinâmica legal pra equipe, cara, né? Num primeiro momento é assim, que é divertido. Você está conhecendo as duas equipes aqui nessa história. É engraçado, você falou do Fera, né, Regi, que a personalidade dele aqui é muito diferente do que o que a gente conhece dele dos X-Men, né, principalmente o Fera atual, né, o Fera atual é muito mais sisudo, é muito mais Caxias, né, até no o Fera do início dos X-Men também, tem essa pegada mais um pouco Caxias também, não tanto quanto o Ciclope no começo, mas também não é essa figura bem humorada que ele se tornou nos Vingadores, né? É um alívio cômico, né? Ele tá ali pra fazer piada e é por isso que lá na frente vai ter outra raivinha do Capitão América com ele. Porra, para de fazer piada toda hora, né? Ele é pior que o Homem-Aranha, né? Toda hora tá fazendo uma piada, fazendo uma graça, né? E falando do Capitão também, né? O contraponto aí, enquanto o Fé tá sempre aí brincando. O Capitão é muito chato nessa época, bicho. Puta que pariu. Ao mesmo tempo, você vê que é o único cara responsável ali, que faz o dever de casa, que fecha a porta, né? Quando vai chover, ele fecha a janela, tira a roupa do varal e tudo. Mas ele já chega assim, são os guardiões. Eles se encontram, né? Tem aquela briga ali, o Fé é o único que não conhecia ainda. Aí tem aquela disputa, aí todo mundo se encontra. Ah, a gente já se encontrou, o Capitão disse que encontrou com eles antes e tudo mais, e registrei lá no sistema da gente. Tipo assim, você não leu não, porra, você não fez seu dever de casa. Aí logo depois, o Capitão olha assim, Thor, você também encontrou eles? Aí o Thor, não, calma, calma, peraí, Capitão, é que não deu tempo ainda de atualizar, até o Thor fica com medo de tomar a pica do Capitão América, é tão chato que ele é. Chato mesmo, cara. Ele é chato mesmo, assim. Ele depois ele alivia, mas ele tá chato no começo, cara. Ele toma um cala-boca logo no comecinho do Homem de Ferro, que, porra, quase que começa a Primeira Guerra Civil ali, bicho. E ele só alivia mais quando ele toma o pito da Feiticeira Escarlate, né? Que é quando tá ali, ele quase saindo no tapa com o Homem de Ferro, a Feiticeira Escarlate chega e bota o pau na mesa e fala, ó, é bom vocês pararem com isso, é quando ele dá uma aliviada, né? Quando ele vê, não, pera aí, realmente, tô exagerando e... Ele fica todo, ele fica meio emo, né? Tô aqui treinando, não quero saber. Aí o pessoal lá, Capitão, não sei o que, tô treinando, não quero saber. Mas eu acho que tem um contraponto com o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro também quer ser o cara que vai acumular todas as funções e não consegue fazer nenhuma direito, né? Ele é o líder dos Vingadores, não consertou nem a parede que tinha na mansão lá que o Grit entrou, né? Na verdade, assim, até para, né, em retrospecto, as histórias anteriores, eles enfrentam aquele Conde Nefária, que ele parece um super-homem, assim, de poderoso. É uma história bem legal, cara, né? E foi o rombo que você tá falando aí na mansão, é disso daí, é daquela... É desse combate aí, né? Que assim, também, pô, o cara trabalha com os Vingadores, ele é segurança do Tony Stark, ele faz um bico na Shield, pô, a parede ele deixou passar, né, meu? Dá pra entender também uma parte que eu fiquei, a questão que eu fiquei pensando foi, se o Capitão soubesse que era o Tony Stark na armadura, ele trataria da mesma forma? Porque várias vezes ele fala, você é só um guarda-costas, você é só um empregado, você quer ser o líder, você é um empregado, depois que o Homem de Ferro vai contar, ele fala, não quero saber, não, eu aceito que você seja o Homem de Ferro, tudo bem. É, a questão que pega, eu acho que é essa mesmo, é achar que ele assim, ele recebe para trabalhar, então ele teria obrigação de, sei lá, é um, entendeu? Ele não tá fazendo uma coisa... Ele não é um voluntário, né, meu? Mas é chatice, é uma posição chata do Capitão América só, cara. Tá errado. E teve várias vezes assim, tanto na hora, no momento do conflito, como depois, quando eles fazem as pazes, que eles estão conversando, que eu pensei que ele ia contar pro Capitão América, que ele era o Tony Stark, se ele se revelar. Várias, assim, tem umas 3-4 passagens durante a saga, eu pensei, pô, ele vai revelar agora pro Capitão América que ele é o Tony Stark e tal. Até porque, nesse caso da parede, né, eles enfrentam o Conde Nefari e enfrentam também o Tron, né, logo depois. E aí tem uma coisa nos Vingadores que fica meio viciada, né, parece empresa da família, né, como você trabalha na empresa do seu pai, né, que tudo, eles quebram alguma coisa, não, manda pro Tony Stark pagar, né, ah, não sei o que, Tony Stark paga, né, meu irmão fica muito viciado nesse negócio aí. Tem uma parte que eu acho que é o Magno que fala, ah, eu quebrei, ele é teletransportado pra Terra e ele acaba na frente do ônibus, e o ônibus é estilhaçado, né, aí ele fala assim pra feiticeira, ah, eu disse que o Tony Stark ia pagar, eu até tomei o mal de ter falado isso, a feiticeira fala, que nada, ele paga tudo. Parece aquelas crianças pequenas que botam a merenda toda na conta do pai. Da mãe, ela fala assim, não, que nada, o Tony Stark paga tudo, a gente aqui faz dívida, pode pegar fiado aí que ele paga. Não, esse contador do Stark tá fodido, pô, é muito buraco nas contas do cara, velho, você é doido. E nessa época os Vingadores ainda tinham salário, né? Tem algumas histórias que exploram isso, os Vingadores recebiam salário pra trabalhar na equipe. E assim, e eles fazem as pazes, tanto é que essa saga de Kovac, né, ela pega as edições dos Vingadores 167 a 177. Só que uma, a 169, não faz parte da saga, né? Essa aí, que vocês leram essa história? Que é o maior nada a ver do mundo, velho. Que é uma história do Homem de Ferro, do Pantera Negra e do Capitão América. Eles vão enfrentar um inimigo do Homem de Ferro, daquele John Deere, que tá pra morrer e espalha um bocado de bomba pela cidade, assim, eles sequer citam os Guardiões da Galáxia, Kovac, nada disso, sabe? É uma história completamente à parte, e depois some e volta pra saga do Kovac. É só tá ali pra... Alguém aí atrasou, né? Acho que o Jorge Pérez atrasou alguma coisa, deu alguma coisa errada no meio da saga, que eles enfiam essa história no meio da saga, não tem nada a ver. O Pantera Negra sequer tem aparecido até agora, entre os Vingadores, aparece lá na frente de novo, e aí eles fazem isso aí, eles viajam pro mundo inteiro atrás dessas bombas e depois voltam pra saída de Kovac, né? E aí segue o jogo, né? Tinha muito isso naquela época, né? Assim, as edições de gaveta. Na verdade, desde os anos 60, com a baixa que a Marvel teve, demitiu um monte de artista, quando o Stan Lee podia, ele ia catando as histórias assim, me encomendava a história, ah, escreveu qualquer besteira aí, uma 22 páginas, pronto. E deixar na gaveta. Na hora que algum desenhista falhava ou algum escritor demorava de entregar o roteiro, pra revista lançar. Não tinha essa coisa de revista ficar adiando toda semana, tipo Doomsday Clock, não. Mete qualquer porra aí no meio e mês que vem a gente continua com a história normal. Foi o que deve ter acontecido aí nessa história. Essa história ainda tem, no mais pro final, né? A Vespa e o Jaqueta Amarela num desfile, e onde aparece, assim, você vê rapidinho, né? Primeiro que aparece mais o Falcão Noturno, que é um personagem genérico, né? Mas você vê rapidinho, assim, uma modelo e um cara normal, assim, ele tá de black tie, assim, né? Ele tá com uma roupa social, e eles aparecem e desaparecem na história, né? E você nem entende quem que é, o que tá acontecendo. É muito rápido, mas vamos dizer assim, é para você prestar atenção nesse cara aqui, que ele aparece no final de uma história, assim, isso é só o primeiro número da saga, né, meu, da trama, assim, mas e já tá mostrando mais para frente, a gente vai saber quem que é, meu. Aí a gente vem pra história seguinte, que acontecem três loucuras, assim, não dá pra ter, parece mesmo que os caras viajavam muito na maionese, tá construindo a história, beleza, mas são umas coisas assim que quebrariam qualquer expectativa da história. Primeiro que, assim, tem um pequeno interlúdio, vou da mais básica até a mais louca, né, o pequeno interlúdio aí com o Gavião Arqueiro, que tá com aquele... Hawaii Kid, não lembro qual é o nome dele que ele tinha aqui no Brasil, é o... É Defensor Mascarado. Defensor Mascarado. Que ele veio do passado, da época do Velho Oeste, e faz parceria com o Gavião por um tempo. Eles ficam lá rodando, aquela coisa de o Gavião ser mais aquele estilo circense dele e tudo mais. E aí eles estão voltando pra Nova York, quando de repente o defensor mascarado some no meio do tanque que eles estão pegando lá. O Gavião tá atirando flecha dentro do tanque em um mascar. E de, quando ele vira de logo, pega uma bebida, alguma coisa assim, quando ele volta pra olhar, o defensor mascarado sumiu. É o começo de uma série de desaparecimentos que vai permear a saga aí. E aí nós temos a volta dos Vingadores dessa base espacial, né? Com os Guardiões da Galáxia. E quando eles chegam lá, a mansão tá invadida. A gente tem esse buraco gigante aí na parede, um alarme e os Guardiões, tipo assim, o que tá acontecendo? Sei lá, vamos deixar isso resolver. Aí deixa a história correr lá, o Homem de Ferro destrói uma porta da própria base, o Thor arranca outra porta também pra ele chegar e descobrir que alarme é esse. E encontra o Peter Geist, que é o contato deles com o governo americano, prendendo o Jarvis numa cadeia amordaçado e dizendo assim, que porra é essa? Qualquer um entra aqui, em 2 minutos eu domino seu mordomo e tô aqui, se fosse um vilão, se fosse alguma coisa assim. E aí ele já começa a ameaçar, nesse, como o Dão falou aí, esse início de conflito com o governo americano, que vai causar consequências absurdas mais pra frente. Mais disputa do capitão com o Homem de Ferro, e aí tem essa parte que o Dão também falou, da feiticeira dando uma bronca no capitão, e o capitão ficando emo, indo embora. E aí vem a coisa mais louca de todas, que é o Agnes lá some, aparece uma mulher com uma roupa com um símbolo igual dele numa casa de subúrbio daquele cara que tava no desfile do final da outra história com a modelo daquela história e eles começam a brigar e revela que aquela mulher é o Águia Estelar, na verdade, que é a Aleta, né, a irmã dele, e eles fazem uma batalha metafísica bem a cara do Jim Starlin, isso aqui, bicho, que é sentida por todo o universo Marvel. O Homem-Aranha tem o sentido de disparando, o Doutor Estranho percebe alguma coisa diferente, eles estão lutando uma parte da página, é o Korvac contra o Águia Estelar, outra parte é ele também, no plano físico, contra a Aleta, até que ele destrói e reconstrói o Águia Estelar, para que ele, todos os sentidos dele ignorem a existência do Korvac, ou seja, que o mais poderoso não consegue mais me ver. Ele é o primeiro a tombar, como diz o título da história. O que vocês acharam dessa batalha metafísica? Eu gosto muito dessa batalha. Eu acho que essa coisa da Marvel Cósmica dos anos 70 é uma das melhores trunfos da editora na época. Agora, acaba que entra num senso comum aí de tipo... O inimigo que te derrotou, te reformulou, você não vai saber de nada. Aí ele fica num repeat, né? Tipo, toda vez que alguém vai perguntar alguma coisa a ele sobre um fato que aconteceu de estranho, ele fala, nossa meta é o Korvac. Nossa meta é o Korvac. Confia em mim. Como é que ele fala a frase dele? Pois eu sou aquele que sabe. Tipo, não pense nisso. Pare com isso. Eu acho bem interessante. Eu acho que o problema, como você mesmo falou, que a gente tava conversando antes, é que por conta dessa fase cósmica dos anos 70, ter sido um sucesso nas revistas, né? no Capitão Marvel, nos Vingadores, todo mundo tem toda a série da Marvel tem um Jesus cósmico, né? É o Capitão Marvel, é o Adam Warlock, é a Serpente da Lua. Aí todo mundo acaba sendo sensitivo cósmico. A própria primeira encarnação do Senhor das Estrelas é uma coisa meio messiânica também, né? Tem aquele outro, que é aquele Jesus Cristo lá do bigodão também. Acho que é Ulisses. Ele apareceu na história do Hulk, na fase do Salvador. O Aquarius? Né? Isso, o Aquarius também. Todo mundo tem uma consciência, alguma coisa assim, que vai falar do destino do universo, sabe o que vai fazer instintivamente, o que é que vai acontecer. Eu acho que isso fica muito cansativo. Você pode pegar, por exemplo, a fase do Steve Gerber também no Doutor Estranho, tem aquele Cisneg, aquele mago que reconstrói universo e tem toda uma mensagem New Age ali de quem é Deus, o que é Deus, quem criou o quê. Não viajo tanto nisso, não. Tem um pouquinho de briga com o Starlin também nessa época aí. Eu acho que as capas dele e os designs de página são maravilhosos, aquelas caveirinhas que ele gosta de colocar em tudo, tanto no Capitão Marvel quanto no Dead Star e tudo. Mas a história em si, não. Eu acho que é muita enrolação, bicho, e muito repetitivo isso aí, como foi aqui nesse caso. esse lance do carinha aí do governo, eles fazem de um jeito meio que pra você ficar com raiva do cara, né? O cara é tipo um vilão do governo que veio aqui pra lascar com os Vingadores e tal, né? Aquele cara engravatado de fora que quer a chegada do ordem. Mas o cara tá certo, né? E o cara, tudo que ele fala, ele tá correto, né? Ele entra fácil na mansão. Logo depois, né, o Gavião Arqueiro tá voltando e fala, porra, a porta tá aberta, né? Que porra é essa? A mansão dos Vingadores, cheia de equipamento, de arma, de computador conectado ao governo americano, altas informações sigilosas. Qualquer um entra, porra, no negócio sem muita dificuldade. É muita desorganização. E o Homem de Ferro ainda fica com desculpinha, né? Não, é porque eu acho que a gente ainda não ligou as defesas, não sei o quê. Mas, porra, tá aberto aqui, caralho. Ele foi consertar a nave espacial da SHIELD, porra. E não consertou a parede de casa pra ativar o alarme. Nem pra poder colocar lá uma vigilância eletrônica, né? Não, e assim, eu não fui muito a fundo nisso, de editorial da Marvel. Era o Jim Shooter, né? Que era o editor-chefe na época já, né? Ele é o escritor, né? Ele nem falou disso, né? Ele cria o argumento da saga de Kovac, né? Ele escreve boa parte das histórias. Outras são o Bill Mantlo, só um, eu acho. O finalzinho é o David Michelinie. Mas ele é o cara que arquiteta e o Roger Stern também faz uma, né? Ele é o cara que arquiteta a saga, né? E é o editor também, né? Ele e o Roger Stern fica revezando na edição dos Vingadores. Mas o editor geral da Marvel na época era ele, né? E aí é uma história, finalzinho dos anos 70, já não era o Ronald Reagan ainda, o presidente era o Jimmy Carter, que apesar de ser sulista, né? Ele foi governador da Geórgia, que é um dos estados mais escrotos. Ele fala muito de Texas, né? Mas a Geórgia, onde rola Walking Dead, é um dos estados mais escrotos nos Estados Unidos, né? É aquele suzão bem, bem típico mesmo, né? Ele foi governador da Geórgia, foi senador da Geórgia, mas ele é democrata, ele não é republicano, né? Então, não sei se tem algum tipo de crítica, porque logo depois o Jimmy Carter ele vai meio que perdoar os caras que desertaram na Guerra do Vietnã, né? Ele não vai condenar. Então, não sei se tinha algum envolvimento maior da Marvel nisso, ou se foi só um plot mesmo, que tá uma merda, né? Qualquer um entra no negócio, e coitado do Jarvis, né? Tem nada a ver, tá todo amarrado lá, e desculpe, patrão, né? Desculpe, patrão, Homem de Ferro. Eu acho que tem uma questão de eles enfatizarem muito esse conceito da segurança nacional, né? Que eu acho que nessa época tava bem em voga também as questões da NSA e tudo mais. Agora, eu acho engraçado é que quando eu comecei a ler, é que o Geist, eu comecei a ler pelas histórias dos X-Men, apesar de que ele surgiu aí dos Vingadores. Mas nas histórias dos X-Men, ele é aquele cara que foi pintado mesmo como um vilão racista, que odeia os mutantes e vai fazer de tudo para destruir eles. Mas a partir do momento que eu conheci ele nos Vingadores, não só nessa história como nas outras, tem a outra história que ele faz a... Ele reorganiza o grupo, né? Que ele diz quem vai sair, quem vai ficar, quem entra, quem sai. Eu sempre achei ele certo, porque o grupo sempre foi uma bagunça. Eu nunca consegui ver esse cara vilão como ele era nos X-Men com os Vingadores, sabe? Nos Vingadores eu acho que ele foi altamente necessário. Ah, ele não é vilão, né? Ele é antipático, é diferente. Né? Se todo antipático fosse vilão, a gente tava fudido nesse mundo, né? É o contrário. Né? Tá lá, do jeito que, ó, tem gente que ia dizer que você é o exatamente vilão do 7 de agosto. Eu sou um vilão simpático, meu. É diferente, porque assim, nem todo antipático é vilão, né? E nem todo vilão é antipático, né? A gente tem vilão até no poder, né, meu? Que não... Não é uma simpatia de pessoa, mas tá lá, né, meu? Mas o problema dele, que eu acho, é isso. Eu acho que ele é antipático. Porque, na verdade, assim, o conceito dele não tá errado. A forma como ele se coloca, né? Selecionando, você fica, você vai, né? Depois a gente até descobre porque ele deu uma... Excluiu o Gavião Arqueiro, né, meu? Então, assim, ele é um cara antipático. E, assim, é um elemento de fora tomando o controle de um grupo, como se fosse, assim, o clubinho de heróis e o cara chegando e botando banca neles, né? E falando, não, agora vocês vão ser controlados. Eu acho essa ideia, pra época, super, assim, moderna, assim, um conceito legal, uma coisa bacana, assim, uma burocracia envolvendo, né, os heróis. Eu acho muito legal isso, e da forma como foi construída, devagar, né, porque tem vários conceitos aí que você vai ver depois de, sei lá, 10, 20 edições, você vai ver o desdobramento disso. Outra coisa que eu acho, assim, fantástica, assim, eu adoro, às vezes é a pessoa... O Luigi fala muito isso, que ele não consegue ler história muito antiga, porque ele até não tem pacing, assim, né? Não tem ritmo, ou tem muita massa de texto e tal. Aqui até tem bastante texto, né? Mas esse climão, assim, dos anos 70, assim, né? Essa coisa New Age, né, meu? Da Aleta chegar... O uniforme dela é típico, assim, dos anos 70. Ela encontra esse Michael, né? Que, por enquanto, só tem esse nome. Ele é, ele também é um cara cósmico. A forma como as cores são colocadas para mostrar eles trabalhando, assim, num nível energético. Cara, eu acho isso do caramba, assim, sabe? O universo Marvel cheio de... você vê, assim, o combate entre eles ressoa no Homem-Aranha, aparece o surfista, aparece o Capitão Marvel, o Doutor Estranho. Cara, eu adoro isso, cara. Adoro, assim, né? Quando você lê, você fala, nossa, tá começando, parece aquela tempestade que vai se formando e o céu vai escurecendo, mas ainda não começou a chover, cara. É muito legal esse clima. Bonito isso aí. Basicamente a essência, é basicamente a essência da Marvel, né? É essa interligação, né? Que uma coisa que acaba ressoando, mesmo que não seja algo muito que afete tanto assim, mas tem uma coisinha aqui e outra ali que acaba ressoando, né? Que é basicamente isso que foi o diferencial da Marvel no início dela, né? Eu acho que se perdeu, Marcos, pelo seguinte: hoje, você fazer o Homem-Aranha aparecer num quadrinho é super difícil. Ou ele vai contracenar na história, ele vai ter uma participação maior, né? E aqui não, aqui é o surfista, tá, sabe? Ele só dá uma passada, assim, né? Ele só vê que alguma coisa vibrou, né? Oscilou no universo. Na verdade, assim, o que você já vê aqui é que o vilão, esse Michael, é tão poderoso que ele destrói e reconstrói o Águia Estelar, não para assim levantar suspeita dos heróis. Na verdade, ele está preocupado com os poderes maiores do universo Marvel que ainda não apareceram, né? Que lá na frente você vai ver quem que é, tal, assim. Então, eu acho toda essa construção, né? Desde a parte do governo ou até a parte cósmica, aí eu acho isso sensacional, cara. Só um adendozinho, o Reginaldo tocou num ponto importante, que é essa burocracia que os Vingadores tiveram que lidar por muito tempo. Quem pega o quadrinho atual pra ler, vê que até um tempo atrás ainda tinha que ter sanção da SHIELD, supervisão e tudo mais. Ali na época da iniciativa, após Guerra Civil, na própria Guerra Civil teve toda aquela discussão. Mas antigamente os Vingadores eram do governo americano, aí não podia ir para outros países, tinha que fazer o contato burocrático primeiro. Depois era da ONU, tinha uma sanção da ONU pra operar. Aí depois tá atuando direto como braço armado da SHIELD, enfim. É muito legal essa preocupação, assim. O Capitão América, os principais, tinham sempre que dizer, não, mas tem que entrar em contato com nossa ligação com o governo, que é falando de tal, não sei o quê. O Buzzer que trouxe isso de volta com aquele Dwayne Freeman, que é o elo de ligação do governo americano, que também é da Companhia Santa Única, ficou com uma tensão bacana, já não é tanto essa coisa do governo vilão, mas tinha aquela outra desconfiança ali. E gosto do Geist também, gosto do Geist antipático. Ele é o arquétipo do engravatado, né? O cara que, do governo, que vem dizer, não é assim, não é desse jeito e você não pode. E acabava limitando e criando algumas, assim, situações interessantes pro grupo. É isso, acho que nessa parte nessa parte dos Vingadores, ele é bem o arquétipo do engravatado mesmo. O problema é que depois os X-Men, ele acaba virando independente de quem escrevia ele acaba virando uma personificação de todo o ódio lá dos humanos com os mutantes, né? Agora, eu concordo com isso. Nessa época, esses pequenos detalhes de você ter o Doutor Estranho sentindo a energia, o Capitão Marvel, já fazia você perceber que aquele universo é integrado, sabe? Eram esses pequenos detalhes que chamavam o público. Que diziam assim, olha, o cara pode até não aparecer na revista, mas todo mundo tá ali consciente do que tá acontecendo. Isso se perdeu, realmente. Até essa questão de integração dos personagens também se perdeu. Mas eu acho que é muito também pela forma como se faz hoje, né? Você tem uma história onde que você pega uma história de um conteúdo para um número e transforma ele em 6 números. Se você pegar esse encadernado Korvac, você poderia ter histórias para 5 anos de Marvel atual, né? De tanta enrolação que eles fazem com os arcos, às vezes um arco inteiro para mostrar que o personagem voou de um lado pro outro. É o que a gente tava falando até em off antes, logo no início, que talvez essa história não fique tão boa como um encadernado, porque ela não foi pensada para ser compilada depois, né? Isso foi uma coisa de mercado que foi depois, né? Hoje em dia a história já é pensada para ela sair encadernada depois. Então, talvez por isso é que essa integração hoje seja um pouco mais complicada, né? E é minha bronca com isso que o Reginaldo falou, concordo, essa ambientação toda, essa coisa cósmica desde o começo, toda hora aparece um personagem dizendo assim, vem merda aí, é merda grande, o que é que vai acontecer, não sei o quê, vem essa tempestade aí se formando, mas é tempestade formando, daqui a pouco o sol aba de novo, fica aquele calor desgraçado o dia todo e nada acontece. mas agora sim, eu vejo mais nesse caso aí, dessa, você entender essa saga de Korvac como encadernado, né? Você fica desapontado, né? Isso vocês falaram, né? Tem horas que o Korvac aparece ali só pra dizer, tem esse cara aqui ainda, viu? Ele tá ali sentado em casa, né, com a esposa dele e tal, e às vezes os Guardiões da Galáxia também somem do nada, você esquece deles lá na frente, e aí o Korvac sempre aparece ali no finalzinho, né, tem esse cara aqui, ameaça esse cara. Porque na verdade tá, o foco é nos heróis, né? Você tá construindo a relação dos Vingadores, né? Então, no meio da saga do Korvac, aparece o Burocrata, aparece os Guardiões da Galáxia, aí aparece o Tron, bicho, tem uma saga do Tron dentro da saga do Korvac, né? Você fica, porra, você lendo encadernado, você fica, bicho, que esse cara vai no que aqui, né? O que tem a ver, sabe? Qual é a ligação dele, do Tron e da Jocasta, com a ideia da saga de Korvac, né? Onde é que isso relaciona, né? Mas, na verdade, você está construindo tudo em cima dos heróis, né? De desenvolvimento deles, né? Como isso daqui vai ser jogado lá na frente, né? O resultado disso vai cair lá na frente, né? Então, e aí, para não perder o fio da saga de Korvac, começa aquele desaparecimento, né? Some um, some outro. Que chega, pô, cadê o Capitão América? O Capitão América sumiu, mas depois ele ficou assim, sumiu, mas fica, vamos embora, né? Porque ele sumiu mesmo, foda-se. Não sabe onde ele tá, vamos procurar na mansão, né? Eu gosto desse clima. Porque ele te faz, pelo menos pra mim, sempre foi assim. Desde que eu comecei a colecionar quadrinhos, aí já tem desde os anos 90 e tal. Desde 94, eu acho. Quando eu li essas histórias mais antigas, eu ficava com vontade de ler mais. Porque elas sempre vão puxando uma a outra, né? Então, talvez o encadernado não seja legal, mas pra aqueles encadernadões, né? Tipo, você pegar 24 números e colocar no encadernado, talvez seja bom, porque você... É uma coisa que vai te levando pra frente, vai te levando, você fica, não, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero ver mais. Por exemplo, você começa a ler essa parte do Nefária, você fala, nossa, eu queria voltar pra ter visto o que foi que aconteceu. E eu já eu tava comentando com o Maurício das histórias que vem depois, que aí tem a história do Gaet, que ele reorganiza os Vingadores, aí depois tem a história do... acho que a Feiticeira e o Mercúrio são raptados. Vai levando pra frente, sabe? Eu gosto disso. Com a experiência de ler isso numa mensal, com certeza é mais divertido, ainda mais se você considera uma época que não tinha internet, não tinha isso, todo mundo se encontrava na banca ou na hora do intervalo do colégio. E aí ficava falando, pô, e aí você viu isso, não sei o que, cadê o Korvac? Pô, o Korvac só apareceu tomando um chá nessa edição. Enfim, são coisas que nesse pace mais lento assim da história, você lê de pouquinho 22 páginas e relê umas 2-3 vezes no mês até mês que vem e você já decorou a história toda nesse ponto, assim, nesse tipo de leitura com certeza funciona muito melhor. Agora tem todos os imprevistos da produção mensal daquela época, né? Como a gente falou aí, uma edição tapa buraco do nada, essa mudança de escritor, com certeza o Shooter chegou assim. O Michelin tava passando na hora, pegando um café e disse, ô, bicho, faz a Vingadores desse mês aqui que vou ter reunião lá na não sei onde e não vou poder participar disso, não. Estamos fechando aqui, sei lá, o quadrinho dos Transformers que a gente tá adaptando e não vai dar pra resolver isso esse mês, não. Mas é bacana, sem dúvida o resultado é legal, apesar dessa como eu falei aí, fez um calor da porra e não choveu, mas envolve você até o final, até você dizer, porra, é isso, mas você se divertiu. Dá vontade depois de você pegar as edições que vieram depois e saber onde é que isso tudo foi dado. Cara, só pra falar assim, porque é da minha época, você falou que era gostoso depois comentar isso no recreio. Na verdade, nessa época você não comentava isso no recreio. É, eu ia, né, falar isso também. É. Você escondia pra não apanhar, né? Exatamente, cara. Se alguém achasse você na banca pegando um gibizinho, meu, Vingadores, você falava, não, eu tô pegando uma G Magazine. É menos vergonhoso, né? Assim, sabe? Você falava, não, cara, tô pegando, ó, qualquer outra coisa, cara, menos gibizinho, meu. Porque não tinha, pelo menos, assim, era muito raro, cara, alguém ler, assim, era um ou outro, assim, que você pescava, que o cara manjava, aí virava seu amigão, seu parceiro, você trocava gibizinho, assim, era legal, mas não era tão popular assim, não, cara, era bem, era gueto do gueto, viu, meu quadrinho? Eu estava lá... Eu tinha até um vizinho que a gente, ele é a DC Nauta, eu é a Marvete, e a gente fazia o intercâmbio de revista. Mas é porque eu tentei, na verdade, ambientar e explicar para os novinhos, né? Que assistiam só Stranger Things e achavam que todo mundo tinha 4, 5 amigos que liam também e ficavam trocando as revistas. Aliás, é assim, essa história começou, ela saiu uma parte, esse comecinho aqui que a gente tá falando até agora, saiu em Heróis da TV, né? E a conclusão dela deu numa Grandes Heróis Marvel, que era assim, era um evento, cara, essa revista, quando chegava na banca, assim. Você ficava alucinado, porque você sabia que ia acontecer alguma coisa muito grandiosa, cara, assim, muito grandiosa mesmo, então... Toda vez que chegava uma... E a capa dela é bem emblemática, assim, né? É muito legal, cara. Eu lembro... Eu tenho a nítida, assim... Consigo ver, cara, a revista na banca, assim, quando chegou, porque eu fiquei maluco, cara. Seguindo como vocês falaram, tem quase esse interlúdio aí do Ultron e da Jocasta, né, que aparecem ali no meio da história, aparecem e o Ultron desaparece também, assim, meio que de uma hora pra outra, e tem só, assim, uma outra aparição pra você meio que plantar aquela sementinha ali que tem aquele cara que tá armando aquela coisa toda que a gente já comentou, né? E aí o principal disso tudo são esses desaparecimentos, né, que estão acontecendo, acaba aparecendo aquelas forças cósmicas ali do universo Marvel, né, que também é para lembrar que a ameaça é muito maior do que o que a gente estava acostumado, né, aparece ali o Odin, o Mephisto, a Eternidade, que eles também estão sentindo alguma coisa tá errado ali, mas que também não é explorado tanto, né? Só ali uma outra apariçãozinha para poder mostrar que tem uma história maior ali por trás, né? E tem esse desaparecimento dos Vingadores que a gente falou, que eles estão sumindo de uma hora para outra e ninguém sabe para onde tá indo, né? Não, isso daí serve para introduzir outros heróis, né? Porque aí começa a aparecer o Gavião Arqueiro, ele volta, né? Ele tá lá na Costa Oeste. Aí ele volta pra Costa Leste, o Mercúrio... E ele volta, inclusive, porque ele tava com o Defensor Mascarado e o Defensor Mascarado também desaparece, né? E ele vai ali porque pra poder tentar pegar... Ele tenta achar ele ali onde eles estavam e não localiza, não tem pista nenhuma e resolve voltar pra Nova York, né? E o Defensor é estilo Capitão América, outro chatão, né? Ah, no meu tempo é que era bom, né? Eu quero voltar lá pro Velho Oeste. Eita, puta merda, velho. Porque na Ebal... Né? O cara falando dos erros da Polina, mas a Ebal é... Aí, se fuder, pô. É doido. Não, e aí, além do Gavião, né, e volta o Mercúrio, o Mercúrio volta mais pra ficar implicando com o cunhado, né? Porra, que a irmã dele namorando aí com o robô, que porra é essa? Porque ele também coloca isso na... Como tem esse problema dos Vingadores aí com o governo, eles vão ficar meio desmonetizados, né? E aí eles estão lá no meio da rua, em Nova York, e aí a Feiticeira Escarlate fala, Visão, não sei o que, amor, Aí uma senhora olha assim, poxa, amor, que porra é essa? Ele é um robô, e ela, né? Isso é aquela que ele tava falando, né? Isso vai sendo plantado e você vai colher isso lá na frente, né? Vai ser jogado, não tá jogado, né? Tá se plantando isso daí aos poucos pra isso ser explorado lá na frente. Então o Mercúrio aparece mais como aquele cunhado chato da porra, né? E aí Pantera Negra ele volta, né? Tá naquela história, aquela história do miolo ali, né? Pra encher linguiça. E o principal pra mim é a Miss Marvel, né? Porque a Miss Marvel, a Carol Danvers, né? A Miss Marvel original, né? Ela aparece e ela vem... Eu até postei essa imagem no Twitter. Ela vem com esse contexto muito liberal, né? Que a gente fica um bocado de gente hoje falando bosta na internet. Ah, que a Marvel é muito SJW, que a Marvel é muito politicamente correta, que a Marvel isso, a Marvel aquilo. Mas, porra, no final dos anos 70, a Miss Marvel tá dizendo: não, eu não sou garota Marvel, né? Não tem isso de garota, né? Eu sou uma mulher e tal, sou independente. Ela bota pra cima do Magno, né? Não, não tem isso aqui, não. Se eu quero, é que vai. Não tem isso de donzela em perigo, não, sabe? Ela fica muito nisso daí, de se mostrar independente, né? Discurso muito forte, né? Dentro da revista, né? Não só um discurso nas falas dela, como na situação, nessa situação com o Magno e com outros, né? Como ela se mostra bem independente e bem assim, ó... Bem ligado no período, né, ali pós-guerra do Vietnã, pós-movimento hippie, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, tem essa mudança, né, do próprio perfil da mulher, né? E como a Marvel sempre teve isso, né, não adianta você vir com papinho em 2019, ah, que o Bendis isso, sei lá quem, e aquilo, que os Vingadores agora, não sei o quê. Eu como os caras ficaram aí domingo inteiro, domingo passado aí, dia 21, né, na Páscoa, discutindo a bunda lá da atriz da Capitã Marvel, né? Pelo amor de Deus, né? Vai arrumar o que fazer, viu? E é engraçado que a Miss Marvel, ela tem as características todas que as pessoas estão questionando na Capitã Marvel no cinema, né? Ela não precisa de homem pra nada, tipo, ela não, o Magno vai falar agora, não, eu vou fazer isso aqui, não preciso de você, eu sei o que eu tô fazendo. Ele até fica, nossa, ela luta igual um menino, não sei o que e tal. E depois ainda tem a questão de que ela é toda sisuda, toda na dela, é independente dos personagens, né? Ela tá ali, engraçado que a cena que ela entra na história é uma das grandes cenas engraçadas dessa trama, né? Os Vingadores estão correndo atrás de Jocasta na rua. Eles não pegaram um transporte, saíram voando, eles estão correndo no meio da rua atrás de Jocasta, se batendo nas pessoas. E aí ela tá numa loja que a Feiticeira Escarlate estava passando. A mulher fala pra feiticeira assim: ah, esse vestido aqui é bonito, não sei o que, não sei o que. Ela fala: não tenho tempo, sai. A mulher tava atendendo o Carol Danvers dentro da loja. Carol Danvers sente, né? Tem um. É um dos dons que ela tinha na época, que era do sétimo sentido. Ela chama no sétimo sentido isso no jeito. E aí ela sai e deixa a mulher lá falando sozinha, deixa a roupa lá no chão. A mulher até fala: a menina saiu correndo nua daqui. E entra na história de uma forma como muita gente está questionando que vai entrar nos Vingadores, né? É tipo assim, ah, essa personagem já vai chegar aqui mostrando que é mais forte que todo mundo. Ela entrou na história dos Vingadores aqui contra outro, mais ou menos assim também. E o pessoal tá questionando isso hoje como se fosse uma coisa mais absurda do mundo. Né, demais, lembrou bem aí quando ela vai lutar a seguir com o Atlante. Primeiro que ela dá uma porrada no cara, o cara primeiro se assusta, né? Tipo assim, é uma mulherzinha delicada e ela dá um cacete nele, a onomatopeia tem metade do quadro. E ele bate nela de volta, é verdade. Mas logo depois o Magnum chega e assim, ela não luta com a graça e o charme que a Vespa e a Feiticeira lutam. Ela parece um tanque de guerra, enfim. Então eu concordo com vocês. Quem não entendeu, quem tá criticando, ou esqueceu, memória seletiva. Ou aquela coisa de já é assim, nunca percebeu, nunca tentou entender, mesmo depois de velho, relendo esse material, nunca tentou entender o contexto da época. Via só as figuras. Na edição seguinte é quando a gente descobre quem que estava capturando os Vingadores, né? Que aparece aqui o Colecionador, que é mais um dos anciões do universo, né? Que estão aparecendo também no cinema, né, Regi? É, cara, é mais uma coincidência dessa história aí super antiga com o cinema, né? Apesar de que o Colecionador que apareceu nos Guardiões, assim, ele não chega nem perto desse personagem. Lá ele faz, assim, é uma ponta de luxo, assim, né? Aqui ele tem, ele é efetivo. Todos esses desaparecimentos, você descobre que é esse personagem que ele tá colocando eles num... parece um... uma cúpula, assim, né, uma estase, né, como se eles estivessem em animação suspensa, né, e assim, tem pouco ou nada a ver com a trama principal, assim, aparentemente, né. Outra coisa que a gente também esqueceu de falar, que enquanto tem essas tramas paralelas, os Guardiões da Galáxia, eles estão na Terra, disfarçados, fazendo, assim, como se fosse... proteção de testemunha do Vance Astro menininho, né, criancinha, né, então uma hora o Charlie 27 salva ele de um atropelamento, eles se revezam para proteger o menino, né, enquanto eles estão suspeitando que o Korvac vai querer matar ele, né. Aliás, puta molequinho chato o Vance Astro criança, viu? Ele já fica dizendo assim, você vai me bater? Eu sou um astronauta. E não já era... Por que mandaram ele pro espaço e deixaram ele lá? E aí, depois de toda essa história do colecionador, o final da edição é o que a gente tem a gente tem uma real noção do poder do Korvac, né? Porque o colecionador vira pó, né? Desaparece ali. E os Vingadores, eles ficam sem entender direito o que está acontecendo. Porque, assim, se eles conseguiram fazer isso com o colecionador, o que eles podem fazer com a gente, né? E na edição seguinte é toda aquela exploração deles para poder sair ali da estação do colecionador, o que vai acontecer. E tem também essa coisa da liderança do Homem de Ferro, o que eles devem fazer em seguida. E aí sim que começa... definitivamente a saga do Korvac, né? Essa edição, a 175, ela tem, eu acho que a capa mais bonita da série, né? Que até a Abril publicou. A Grandes Heróis Marvels é uma adaptação dessa capa. Ela é mais simplificada, mas na época eu já achava linda, cara. E agora você vê ela assim, né? Que é o Korvac no fundo, né? E os Vingadores no primeiro plano, assim. E o Korvac tá... preenchido, assim, pelo cosmo, assim. Eu acho linda essa capa, cara. Mas a história dentro, cara, é uma coisa, assim, pra gente não ficar só no elogio, né? Ficar só no saudosismo. Essa edição inteirinha, cara, é Game of Thrones, sabe, meu? Assim, não acontece nada, sabe? Quando os caras estão se preparando, já dois domingos, cara, que você fala, agora vai. Não acontece... Cara, não acontece... Essa edição é exatamente isso. Eles estão, sabe, juntando as peças do que está acontecendo, né? Enquanto isso, o Michael lá, o Korvac, ele tem uma DR com a namoradinha dele lá, né? É só as peças se posicionando no tabuleiro, assim. A coisa vai pegar fogo na edição seguinte, né? Mas essa daqui é uma edição backup, cara. Não tem função nenhuma, cara. Não, esse relacionamento do Korvac com a filha do colecionador, né? Que ele mandou pra ele destruir o Korvac, né? Algo do tipo, né? Ela aparece aí como uma síndrome de Estocolmo, né? Que ela se apaixona por ela, atrai o próprio pai, né? Isso é muito pesado. E eles passam muito bem esse drama que ela tá sentindo, né? Do amor que ela sente pelo Korvac. E do fato dela ter traído o próprio pai, né? O pai morreu, né? O Korvac mata o pai dela. E meio que tem o peso da culpa dela, porque ela traiu o próprio pai. Ela foi lá fazer uma missão, não cumpriu, se apaixonou pelo cara. E o cara foi lá e matou o pai dela. Então fica muito... Tem essa carga dramática também, né? Então os Vingadores estão ali em outro plano, né? Enfrentando uma hora o Ultron. Depois vão lá enfrentar o colecionador. E aí, entre nesses embates, os Vingadores têm toda essa carga dramática do Korvac com a filha do colecionador, né? Ela tá ali sofrendo, ele também fica, será que eu confio nela, será que eu não confio nela? Então vai levantando esse drama, que também é uma forma de preencher a personalidade dele, né? Que ele não é só um vilão maluco que quer dominar o mundo, né? Ele tem todo um background pra se construir em cima dele, né? Dois detalhes aí rapidinhos, pra gente fechar isso do colecionador. Um é que a Kaina aparece, né? No filme dos Guardiões, não como filha, mas como escrava. E outra coisa, a gente tem aí uma referenciazinha ao Doctor Who, tá? Pra pegar aí quando ele diz que os heróis estão sendo transportados para uma estrutura do tamanho de uma cabine telefônica e que por dentro é bem maior. Não sei aí quem, se o Michelini e o Shooter eram fãs de Doctor Who na época, mas que ficou engraçada e divertida pra quem curte essa brincadeira. O que eu não gosto muito da forma como o colecionador, na verdade não só nessa história, mas em algumas outras da Marvel, é que o colecionador é um personagem que parece que não foi bem definido como é a extensão dos poderes dele. Então, ele é um dos guardiões do universo, os anciões do universo, na verdade, né? Ele tem poderes quase infinitos. Mas aí tem aquela desculpa que eles até usam nessa edição. Ah, eu tô... Minha idade. Ah, a idade chegou. E, tipo, ele acaba sendo vencido pelo Gavião Arqueiro. Ele é como se fosse um dos deuses, né? Do universo Marvel, digamos assim. Mas, diferente do Grão-Mestre, que tá bem definido como ele funciona, com o que ele faz... A cada vez que o colecionador aparece, ele é vencido de uma forma diferente, ele mostra poderes de uma maneira diferente, você não sente ele sendo tão poderoso como ele diz ser. Isso me incomoda um pouco. Ainda tem aquele background que ele faz, que ele sentiu a existência de Thanos, e por causa disso ele se tornou colecionador. Mais tarde eles meio que esquecem isso, mostram que foi uma questão do dilema dele, de que eles eram... Você acaba descobrindo que os anciões do universo, cada um deles é o último ser de uma raça, né? E por conta disso, eles acabaram se tornando imortais e arranjaram um vício para continuar sendo imortais. Aí tem o Grão-Mestre, o Colecionador, o Jardineiro, o Corredor, o Lutador e tantos outros. E nos filmes, né? Eles são mais... Apareceu o Doni, apareceu o Colecionador e o Grão-Mestre, eles parecem mais aqueles hippies fora de época, né? Os caras eram hippies loucão dos anos 60 e estão em 2019, né? Então os caras estão deslocados, parece um tiozão, sabe? Sem noção, você fica rindo dos caras, sei lá, os caras são ridículos, né? São dois caras muito poderosos, mas muito, muito bobão, né? Assim, a cena pós-crédito lá dos Guardiões com o Colecionador, ele lá todo no chão, aquela destruição do laboratório dele, que é uma humilhação aquilo, o cara, sei lá, tem uma cara de otário, parece os Trapalhões, né? O Didi levou uma queda, haha, estamos aqui rindo do cara, né? Então fica, sabe, fica muito solto essa questão de se eles são poderosos ou não são poderosos, né? O que é que eles são finalmente? O cara sequestra todo mundo de um ponto remoto, à distância, e é vencido por uma flechinha lá do Gavião Arqueiro, sabe? Então fica meio perdido isso. E acaba acontecendo mais ou menos a mesma coisa em relação a essa situação ridícula com o Grão-Mestre na cena pós-crédito do Thor, né? Que ele também tá ali, vamos, eu preciso de vocês, não sei o quê. Ele acaba sendo atacado pelos habitantes ali de Sakaar, né? Então, acaba sendo algo ridículo também, né? Nessa mesma linha. É, o Grão-Mestre é todo ridículo no filme, né? A importância que ele teria, o nível de poder dele, que você pressupõe até onde ele chegou ali naquele mundo, é muito diluído por conta da comédia do filme. Gosto muito do Ragnarok, mas eu acho que ele tem esse mesmo defeito em vários personagens, que é diluir a importância, o poder deles, até como o próprio Korg. É o Korg que o... Ele é só um palhaço mesmo. Isso, que é o ser de pedra lá. Isso, é. Não falo nem da voz fina, até é engraçado você ter um bicho daquele tamanho, uma voz fina e tudo mais, mas você perde assim, pô, esse cara é mesmo um gladiador, sabe? Não tem tanto peso assim. E outra coisa que essas edições aí fecham também é a loucura do Thor, né? O Thor é puxado de vários momentos diferentes, por isso que ele chega na mansão numa história até eu e não lembra de nada. Ele não conhecia o Magno naquele momento, tipo assim, tá me chamando pra tomar café? Quem és tu, mortal? Não agora, isso foi coisa da história mesmo, né? Não foi nenhum tipo de retcon que eles utilizaram pra poder justificar aquilo, não, né? Parece natural, parece ser... Assim, em algum momento eles identificaram um furo na história anterior e a partir daquele momento ali começou a construir essa explicação. Porque dentro da própria história diz assim, não, Thor, como é que você não conhece o Magno? A gente tava lutando agora há pouco com ele aí, não sei o quê. O que você tá falando? Não tava lutando com vocês e tudo mais, mas... De certa forma, aí amarra direitinho isso, apesar de ser uma coisa até desnecessária, né? Eu acredito que foi algum paradoxo anterior aí. O Thor tava em outra edição lutando com outro vilão, né? Quando o Homem de Ferro até diz assim, ah, ele que se vire, a gente resolve isso aqui e depois o Thor aparece aí. E aí quando o Thor aparece, já não é outro. Já não é o mesmo, é outro Thor, enfim, de outro momento, que não lembra de nada daquilo, porque pra ele ainda não aconteceu. É meio desnecessário, é um subplot desnecessário, mas acho que ele quis amarrar aí, né? Coisa de mensal de novo, né? Vai sendo feito tudo junto, várias edições ao mesmo tempo. Cara, por falar em desnecessário, meu, duas coisas. Primeiro que eu tava até agora quietinho aqui tentando lembrar quem é o grão-mestre no cinema. Tô procurando. Cara, eu não vi, eu não sei. Agora que eu lembrei, meu. E era melhor ter esquecido mesmo, cara. Porque é muito ruim, cara. É muito ruim. Assim, não, cara. Que isso. Cara, horrível, horrível, horrível. Não, nada que o... Nenhum personagem, nem nada que o Jeff Goldblum interpreta pode ser considerado ruim. Jeff Goldblum e Nicolas Cage são intocáveis. Não põe no mesmo patamar, que eu desligo agora, cara. Desligo agora e... Queijista aqui. Não dá, hein, meu? Não é a mesma coisa, não são nem da mesma espécie, meu, esses dois. Né? A outra coisa, cara, é que eu tô olhando aqui a capa americana e a revista custava 35 cents, cara. Como pode uma coisa dessa, meu? Inacreditável, né, meu? O preço da revistinha nessa época, meu. Pô, acho maravilhoso isso. E ainda tá escrito, ó, ainda... Apenas 35 cents. Tá vendo? Já tinha aumentado, ó. A Panini lá já tava atuando, já tava deixando as coisas caras. Ou a Ego Moss, né? O apenas 65,90, né? Que, olha aí, onde surgiu isso. Mas aí, seguindo, tem nessa próxima edição, que talvez seja o destaque da edição, porque acho que foi o Edmário que falou que na edição lá eles estavam perseguindo a Jocasta no meio do pessoal, correndo na rua. Aqui chega o ápice, né? Eles sequestram, entre aspas, um ônibus, né, para transportar a equipe, já que eles estão sem a credencial para poder, poder levantar voo lá em Nova York, né? Foi tudo cancelado pelo Garrett. Aí não, vamos pegar ali pegar o busão, né? Pegaram lá um busão para poder caber todo mundo e seguir para enfrentar o inimigo, né? Procurar lá o Korvac lá no subúrbio, né? Isso é divertido demais, né, meu? É assim, muito legal isso, cara. É um detalhezinho, assim, né? Eu acho que são quase 20 Vingadores, né? Eu contei, acho que tá 19, 20. E eles pegam um busão, cara, assim. É muito periferia, né, meu? Assim... E o legal é ainda o Homem de Ferro fala, não se preocupem, o Jarvis vai pedir táxis pra todos. Ainda tem uma questão do tipo assim, é como se fosse filme, né? Motorista, pare, nós vamos pegar o seu ônibus. E aí tem eu acho que a cena mais engraçada, além da cena deles no ponto de ônibus, a mais engraçada é eles entrando no ônibus. E as pessoas do lado de fora, isso é um absurdo! Que é isso? E o ônibus, os Vingadores entrando no ônibus. O interessante também é que tem uma edição anterior, que até a edição que Maurício falou agora do... Que o Thor foi brigar com alguém, a Homem de Ferro fala, o problema dele é que o Fera sai uma hora pra ir participar de uma história dos X-Men, né? E ele pega um jato dos Vingadores sem autorização e leva. Aí o Homem de Ferro fala, isso é crime federal. Só que pro Korvac, não. É melhor ir de ônibus mesmo, porque vai chegar lá do mesmo jeito, né? Então tudo bem. O que importa se a gente vai levar 2 horas pra chegar até lá, né? É só o fim do mundo, né? Isso horas se não pegar o trânsito ali da ponte, né? Da ponte do Brooklyn e tal. Isso diz muito sobre os X-Men, né? Enquanto os Vingadores sempre se preocupavam com essa coisa de regulamentação, sanção federal, da ONU e tudo mais... Os X-Men, aquela galera assim, fica escondida lá na mansão, chega, destrói a porra toda e some de novo também. Não estão se importando com essa coisa de fazer o bem, assumir o resultado da briga dele. Não, resolveu aqui, pronto, mais uma crise revertida. O Capitólio tá destruído, mas o futuro tá salvo. E depois não sabem por que que querem matar os mutantes, porra. É por isso que a pista do Pássaro Negro é debaixo da piscina. Eu duvido que tenham feito vistoria na mansão pra autorizar essa construção aí. Mas o Regi falou que eram uns 19 Vingadores. Tem Vingador que apareceu assim, simplesmente apareceu na história, né? Porque, vamos ver, a Jocasta, que duas histórias atrás era uma vilã, ou eles não sabiam quem era, aqui já virou Vingadora. Aparece a Serpente da Lua. Aí já tinha aparecido Viúva Negra, Hércules e tal. E começa a aparecer Vingador de tudo quanto é lugar, né? E tá todo mundo indo lá atrás do Korvac. Quem são os Vingadores aqui? Na verdade, o Homem de Ferro que tá convocando todo mundo, né? Então, o Capitão Marvel volta também, aparece também, né? A Serpente da Lua, ela aparece pra reclamar, né? Ela aparece no começo, dá um esporro no Capitão. E no final fica lá choramingando, né? O Thor fica nessa de ir de volta, mas aparece. O Pantera Negra também, né? É convocado, que ele tinha... Ele chega depois pra dar uma investigada junto com o Jaqueta Amarela e a Vespa. O Hércules, né? Que é o babaca da equipe, né? Só fala bosta, né? E o Magno tem um negócio interessante, né? Tem um próprio desenrolar dele, né? Que ele, no começo, ele tá muito seguro, né? Ele fica, porra, o que eu tô fazendo aqui nessa equipe, né? Tá vários heróis aí poderosos, com poderes imagináveis. Ou então um cara como Capitão América, que não tem lá um grande poder, mas é um cara que lutou na guerra, é um cara com uma liderança. Ele fica muito nessa, ele fica muito na defensiva, né? Ele, porra, o que eu faço? Ele se inspira muito na Miss Marvel, na mesma, aquela coragem dela de ir lá atacar tudo mais. Mas ele fica muito na defensiva, né? E aí vai se soltando, né? Na frente ele dá uma bomba no colecionador, e vai lá brigar lá com alguém, mais moral pra brigar com o Korvac, né? Ele vai, tem essa coisa pessoal dele que tá muito, muito, muito assim, de escanteio, né? Tá coisa correndo muito por fora, né? Ali, um quadrinho ou outro que aparece ele falando, porra, essa situação dele, né? Que ele não se vê nessa equipe, né? Ele se questiona o tempo todo na equipe, né? Que é uma coisa que parte dele, ninguém em momento algum fala disso, né? Pô, o que você tá fazendo aqui e tal, qual é o seu poder? Isso é uma coisa que parte dele, é uma vitória pessoal dele, né? De como ele se enxerga na equipe, né? Tem o Capitão Marvel também, que aparece de vez aí, a Miss Marvel tá entrando e saindo da história, e o Capitão Marvel tava só entro no entro, né? Tinha aparecido num daqueles quadros de é um perigo grande que tá chegando aí, depois apareceu de novo, aí daqui a pouco ele salvou, acho que a Feiticeira Escarlate de uma queda, e aí de repente ele entra de vez na história também pra resolver o pau com o Korvac. Cara, e o Capitão Marvel, né, meu, eu gosto pra caramba dele, né, mas ele tem a mesma escova de cabelo que a Miss Marvel, né, meu, e os dois são assim, sabe, Parra Fawcett, assim, meu, que é um cabelo da época mesmo, assim, mas é idêntico, cara, de costas. É igualzinho. Você não sabe quem é quem, né? E o uniforme ainda, o padrão do uniforme parecido, né, então... eu tô contando eles, assim, eu peguei a capa daquele, do TPB, né, que saiu em 2003, que são só o rosto dos heróis, desenhado pelo Pérez, lindo, né, maravilhoso, Pérez desenhando multidão, assim, de herói é legal demais, cara, e eu contei, tirando os Guardiões, eu contei 20 Vingadores. O que aparece durante a história é o Ciclone, né, que ele aparece meio como dizendo assim, ah, você me chamou, mas eu tô ficando velho. Porque na história do Nefari, ele participa e acaba que dá uma merda lá e ele fala que já passou do tempo dele, mas qualquer coisa eu tô aqui. Se quiser alguém para um cafezinho, eu tô aqui. Esse daí é o do Esquadrão Supremo, não? Não, não. Não. Ele é um herói da Segunda Guerra que durante um tempo acharam que ele era... Na verdade, ele era o pai adotivo, vai... do Mercúrio, né, e da Feiticeira, assim, durante um tempo teve essa... Nunca foi o pai de fato, assim, mas tinha. É uma, mais uma daquelas histórias enroladas dos Vingadores. O que eu acho legal também, que aparece, é um detalhezinho, que se você passa batido, tem dois quadrinhos que aparece um velho barbudo de óculos, e ele tá esculpindo uma estatuazinha de madeira, assim, uma, como se fosse uma marionete, né? Que depois, lá na frente, mas acho que uns 20 números para frente, 20, 30 mais ou menos, é aquela história da Feiticeira Escarlate, que ela volta lá para aquela montanha Vundagor, né? E que o Fera se veste igual aqueles cavaleiros animais, sabe? Do alto evolucionário. Cara, e é esse cara, é um velho que ele esculpia as marionetes e depois pegava a alma da pessoa porque ela entrava dentro da marionete, e aí ele sequestrou a feiticeira desse jeito, assim. Então, um detalhezinho, cara, que ele só vai fazer sentido, cara, 20 números lá na frente, cara, é uma loucura. Outra coisa interessante que acontece na obra é o Mercúrio, quando ele encontra a Jocasta, que ele já tá completamente puto com a história do Visão e da Feiticeira, né? Tem hora que ele quer entrar no quarto dos dois pra saber o que eles estão fazendo. E aí, quando ele vê que a Jocasta já tá do lado dos Vingadores, ele fala, é mais uma metálica, não sei o que, não sei o que. Aí, depois disso, tem uma cena que a Serpente da Lua faz uma lacração mental nele, né? Ela vê que ele tá reclamando, ela ativa o poder e para de reclamar. Aí ele fala, não, ela esclareceu minha mente. Aí passa o momento. É, teve até eu não lembro qual foi o personagem que falou, que tipo, falou assim, que porra é essa? A gente já tá fazendo isso, mexendo com a cabeça do amigo aqui. Aí, não, ela só me esclareceu, só abriu minha mente, né? O Mercúrio fala. Mas a gente já teve, na DC, a gente já teve saga, né? De herói que fez isso e deu mó treta depois, né? E aqui nos Vingadores não tem problema não. Vamos fazer assim e segue o bar. O Mercúrio depois voltou a ser o maior babaca da Marvel, mas aqui tá tudo de boas. Agora, tem uma coisa que, quando você vai ver as outras histórias da Serpente da Lua mais pra frente, ela tem um ódio mortal dos Vingadores, né? Ela não gosta dos Vingadores. Ela sempre fica falando, aquele grupo ridículo. Acho que até nos Guardiões, já da época da aniquilação, ela comenta algo assim, que ela não gostava dos Vingadores, que ela não gosta. Você, pelo menos, é uma coerência com o que acontece nessa época, porque você percebe que ela não tá nem aí pro grupo, né? Parece que ela tá ali obrigada mesmo. E muita coisa do que acontece aqui acaba... O Regi falou que reverberou ali 20 edições depois, mas tem algumas coisas que colocavam, que apareceu aqui, que acaba reverberando alguns anos depois, né? Eu sei que a parte a saga do Korvac repercute mais tarde, bem mais tarde, na Academia Vingadores, né? Que é aquela turminha lá de jovens revoltados que os Vingadores pegam, porque tem medo que eles se tornem vilões. E aí que eles tentam fazer um plano de resgatar a Vespa, porque ela tá perdida, né? E acabam trazendo a mulher do Korvac. E por ela vir pra cá, ele volta. E aí tem uma história que não é ruim, principalmente porque ela tem ela repercute no próprio histórico do grupo, né? Porque a Carol, né? A Carol Korvac? Karina. A Karina, ela pra que os jovens Vingadores lá, os Vingadorezinhos lá vençam, ela faz uma artimanha de trazer o corpo deles do futuro, porque eles já estariam mais preparados, porque todos eles têm poderes muito foda, mas ninguém consegue controlar os seus poderes. E aí ela faz com que ela traz o corpo deles do futuro e bota a mente deles do presente lá. Eles vencem o Korvac, mas isso dá uma merda tremenda, porque muitos deles já têm traumas com seus poderes. Quando eles percebem o que vão se tornar no futuro, eles começam a ficar surtados. Porque tem um deles, por exemplo, que percebe que se tornou um monstro, que é o que se transforma em dinossauros, né? Ele percebe que vai se tornar um monstro. Tem outra menina lá também que surta com o poder dela, que percebe que ela não vai se curar, porque ela acha que vai conseguir se curar. Então, dá uma resolvida. Não dá resolvida. Ela faz uma homenagem à saga do Korvac, meio que tenta continuar uns buracos que ficaram, mas é principalmente serve pro grupo, né? Eu acho que de repercussão que eu lembro dessa saga, só essa. Antes disso, a gente não falou da conclusão da saga, né? Da última edição, do confronto final, quem vive, quem morre. Não, eu acho que o final é que quando eles chegam lá na casa dele, né? Lá em Forest Hill, Nova York. E aí eles invadem, né? Entram lá na casa do Barkovac, né? O cara fala, porra, é só um cara normal aqui com a esposa, né? Que vexame lá, né? Fica todo mundo falando como é de ferro, né? Tá, pirou, né? Invadiu a casa lá de um civil e tal. E aí o Kovac, não, sou eu mesmo, sou o vilão e tal, e vou me revelar, né? E aí é que veio Na verdade, antes disso, eles ficam desconfiados porque eles estão ali, eles reviram a casa, não acham nada de suspeito e tal. Aí o Águia Estelar tá com eles. Eles falam assim, o Águia Estelar para e fala assim, não, o que que vocês estão, com o que vocês estão brigando, né? Não tem ninguém aqui. Que aí remonta do confronto que teve do Águia Estelar com o Kovac, que o Kovac destruiu o Águia Estelar e remontou ele, apagando todo e qualquer vestígio do Kovac, né? Então, ele tá ali na frente, mas ele não enxerga o Kovac ali. Então, é isso que... Aí é quando os Vingadores percebem que tem alguma coisa errada, e aí o Kovac se revela e que é ele mesmo, né? Que foi ele que fez tudo aquilo e tal. É, e aí vem a ideia dos poderes dele, né? Porque até então, foi aquele que falou no começo, né? Que era só o cara lá no sanitário cibernético e tal. E aí fica, porra, qual o poder desse cara? Que ele tá falando em remodelar o tecido da realidade, né? Ele quer mudar tudo, né? Ele quer fazer a coisa devagar, né? Pra não chamar a atenção dessas grandes forças cósmicas da Marvel, né, tal. Ele não quer meio que aparecer pra ele, ele quer fazer uma coisa devagarinho e começa a moldar o universo, sobretudo o futuro, né, o século 30 lá que ele vive, do jeito que ele quer, né, ele quer mudar tudo, aquela ideia lá meio rasa algum, né, vou destruir tudo e fazer como eu quero, né. E aí que mostra a origem desse grande poder dele, né, que quando lá no começo, na primeira história lá do Thor anual, que ele enfrenta o Thor e o Guardiões da Galáxia, né, que o Thor e o Águia vence ele, ele foge, né, ele escapa, e aí nessa fuga é que ele termina encontrando uma nave abandonada do Galactus, né, uma nave imensa, gigantesca, que o Galactus deixou pra lá. Então ele entra nessa nave e se conecta a ela, né, e é aí que ele começa após essa conexão com a nave, ele absorve todo esse conhecimento que existia, o Galactus acumulou nessa nave, e esse grande conhecimento é o que torna ele um deus, né? Um cara assim com poder imenso, que ele absorve muita coisa, todo conhecimento que o Galactus acumulou nessas viagens dele pelo universo inteiro, ele vai absorvendo, ele vai quase pirando, e ele começa a ter vislumbres, né, de tudo que pode acontecer, e ele ganha um poder assim imensurável, né, que ele pode fazer todas essas modificações que ele acha convincente, né, que ele acha justa no tecido da realidade, né. E aí, como ele diz, né, fazer correções no caos, né, e sanar algumas injustiças, né? Que é um discurso, de novo, né? Que utilizado pelo Thanos no filme, né? A ideia do Thanos também tem muito disso daí, né? Então é mais uma influência dessa saga indiretamente nesse filme dos Vingadores, né? E aí começa a porradaria, né? Que começa a morrer Vingador assim, mais rápido que o Thanos mata, né? Ele sequer fica suado, o Kovac, né? Começa a matar os caras. Cara, eu acho isso maravilhoso, meu. Toda essa saga aí, assim, se foi pra chegar até aqui, cara, porque são 12 páginas, assim, de porrada, porrada, porrada, e é Vingador, é Guardião atacando ele, e ele contra-ataca, aí mata um, mata, os mais fracos ele mata de primeira, né? Aí chega uma hora que o Homem de Ferro, o Magnum, Visão, né? O Thor se juntam para pegar ele, ainda não derrubam o cara. Aí ele vai pegando um por vez, assim, até uma hora que ele cai, cara, né? Depois de acabar com quase todos os Vingadores, ele cai. A hora que ele cai, a Karina, né, a companheira dele, aparentemente tem um poder parecido ou similar, que ela também começa a lutar com eles, cara. Então, cara, eu acho assim, acho maravilhoso isso. Isso é quadrinho puro, assim, é fantástica, cara, esse final, assim, meu. Só uma coisinha aqui, é um momento que, pô, pra época realmente isso é muito legal, assim, você imaginar. Hoje a gente sabe, vai dar nada, daqui a pouco desfaz isso tudo, mas como eles foram morrendo ali, até o último quadro, quando você vê o desespero lá do Donald Blake. Donald Blake, isso. pra poder reanimar eles e tudo mais. Ele tá querendo ali ouvir até a escutar o Homem de Ferro com a armadura, mas tudo bem. Lembra um pouco também aquela batalha com Thanos em Desafio Infinito, que vai morrendo todo mundo também. Lembrei, eu não tinha lido a Saga de Korvac quando eu li Desafio Infinito. E quando eu reli até isso aqui, fiz esse paralelo agora, aquele sentimento de fudeu tudo. Não tem o mesmo clima que eu acho que tem em Desafio Infinito, mas que é bacana também de se ver. É porque faltou falar, né, assim, primeiro que tem uma página inteira, que você tem a visão superior, né, que você vê o Korvac e a namorada no centro, né, quase se tocando, assim, caído, já morto, né, e em volta deles todos os Vingadores estão derrotados, assim, né, Jocasta tá despedaçada, tem cara com meio corpo pra dentro da parede, meio pra fora. É impactante essa cena, assim, eu acho ela realmente, assim, hoje não engana mais ninguém, você fala, isso não vai ser revertido. Mas o fato do Thor virar o Donald Blake, né, pra tentar salvar eles, né, no último segundo, né, eu acho que, na verdade, acho que é a esposa, né, é essa Karina que ela consegue reverter um pouco, né? Deixa eles à beira da morte, não morto, né? É isso, não é isso, final? É, por amor a ela, né? Ele percebe que foi longe demais e que tenta reverter isso aí de alguma forma. Concordo, Aguinaldo. É um puta quadro mesmo, bacana, assim. Eles quase se tocando mortos ali. E aí você percebe, né? Que é um cara de shortinho e uma mulher de shortinho também que mataram os Vingadores tudo. Visual Apollo em Rock 3, né, meu? Aquele shortinho anos 70, meião, né, meu? Meião até a canela, assim. É, o visual é retrô mesmo, cara. Mas é uma porrada muito legal. E uma coisa legal, assim, uma herança do Kirby forte ainda, né? Naquelas energias todas captando em todos os momentos, todos os impactos são bem fortes. Aquele Marvel Way, né? Todo mundo toma um soco e voa longe. Ninguém só toma um tapinha na cara e vira assim do lado, não. É voar longe, é uma coisa bem dramática mesmo. Aquela hora que todos eles atiram juntos no Korvac, com tal qual aquela cena que eu vibrei no segundo Vingadores, quando eles atacam de vez o Ultron. Aquilo é puro quadrinho, porra. Eu lembrei dessa fase aqui dos Vingadores, anos 70, comecinho dos 80, que é isso. Vamos juntar nossos poderes e dar um cacete nesse cara aí. A própria Karina também, quando vai atacar, que ela diz, ela tem o poder corda, tá sempre lá bailando. Isso é... Visualmente, isso é lindo, assim. Enche o... São os efeitos especiais, né? De alta produção daquela época e da mídia, os quadrinhos. Mas tem umas coisas interessantes nesse último número, porque ele tem um exercício muito grande de impactar com a arte mesmo, sabe? É, muitas vezes usando quadros que o raio parece que tá passando entre os quadros e tá destruindo os personagens. Essa cena aqui deles dois caídos com o pessoal todo em volta é uma coisa bem cinematográfica mesmo. E assim, só pra pegar a carona nisso que você falou, é uma saga que, mesmo tendo três escritores diferentes, né? Tudo bem, estão todos ali muito bem editados pelo Jim Shooter, né? A história dele, né? Ele dá o desenvolvimento da história. Mas também tem na arte é muito boa, né? Porque é o Pérez, né? O Jorge Pérez voando assim, no começo. Assim, não decai. As três primeiras edições é o Jorge Pérez desenhando, assim, uma coisa fantástica. Assim, a arte do cara, ele tá desenhando muito, um estilo muito bonito. Você já percebe, né? O estilo dele e esse negócio de colocar vários heróis na mesma página e tal, de como ele consegue destacar cada um, né? O Saul Buscema aparece aqui e acolá, né? Em uma edição ou outra, né? Sem deixar a peteca cair. Tendo sempre uma puxada mais meio Kirby, né? Nos Vingadores dele. E lá pro final, é quem assume é o Enzo, né? O David Enzo, né? Que dá esse panorama macro, né? Do final, né? Eu gosto muito desse final, porque também, pelo menos aí, pra mim, o Dave Michelinie, ele escreve bem melhor que o Jim Shooter. O Jim Shooter foi um grande editor, né? Editor famoso da Marvel, assim, um cara que mudou a Marvel para sempre no trabalho que ele fez. Como escritor, assim, eu não sou muito fã, mas eu reconheço a qualidade dele, mas o texto do Dave Michelinie é muito melhor, sobretudo nos diálogos. O Dave Michelinie dá uma enxugada nos diálogos, assim, deixa a coisa muito mais dinâmica, né? De como a história vai se desenrolar daí pra frente. Então, ela assim, é uma saga com 10, 12 edições, com uma equipe criativa bem distinta entre elas, mas que não, assim, você percebe a mudança de estilo, mas não decai, né? Não fica aquele negócio como tá o Batman hoje, né? Que é um arco muito bem desenhado, e um arco é um lixo, e o outro arco é mais ou menos, né? Assim, muda muito o visual, assim, não só em termos de estética, né? Muda muito da qualidade dos desenhos, né? Aqui muda a estética, mas não cai a qualidade, né? O negócio fica bonito, assim, ao longo de toda a saga, né? E é uma história que, apesar de ter... O pessoal hoje não gosta muito de ler essas histórias mais antigas, porque diz que tem muito texto e tudo mais. Mas é uma história que, apesar de ter... Eu não considero isso, mas apesar de que muitos consideram ter muito texto, ela é bem leve para se ler. Não é uma coisa tipo Roy Thomas, que mete um bocado de recordatório lá e fica explicando. Todo mundo explica tudo, o que tá sempre fazendo. Eu estou aqui atirando em você, porque você é isso. Não, acho que o Shooter e o Michelini conseguem escrever uma história e a narrativa vai... Você sente que tem muita coisa que tá sendo feita no momento. Essa coisa do Korvac mesmo, eu sinto que existe essa coisa de você unir o Korvac antigo com essa versão nova. Parece que foi uma coisa que foi meio encontrada ali no meio da criação da obra. Mas... a história consegue te dar um fio que você vai seguindo sem problema algum. Não, isso é mesmo, assim, apesar de ser 12 edições, né, é uma saga longa, você lê muito, flui muito bem a história, né? O que tem, você pode, pra quem não tá acostumado a reclamar, é aquele cacuete de mensal, né, do cara no comecinho da história explicar o que veio antes, né, dar um panorama do que tava até aquele momento, né? E os próprios interferências dos Jinshooter, né, os Asterix, né, como visto na edição tal, como visto em edição tal, né? Só isso, mas é coisa de mensal que não dá pra escapar disso, né? Você tem que, pra fazer o processo ali de mês a mês de leitura funcionar, tem que ser assim, né? Porque, por aquilo que a gente falou no começo, né? Não foi pensado pra ser encadernado. Mas mesmo assim é uma coisa muito rápida, né? E tá inserido na história, aconteceu isso, vamos pra frente. Então, a história flui muito bem, isso. Não é uma história problemática pra se ler hoje, como é aquelas histórias que você mesmo falou do Thomas, né? Quando a gente, depois da gente pegar esse cenário aterrador que foi essa última edição, com quase todos os Vingadores ali à beira da morte, foi publicado um epílogo, né, que, se eu não me engano, foi publicado até alguns anos depois, né, e saiu aqui já integrado nessa edição da Salvati. Foi um epílogo do encadernado de 91, tava dando uma pesquisada sobre ele aqui, e ele só apareceu nesse encadernado de 91 mesmo. Foi quando foi relançado em 2012, salvo engano, já não tinha mais esse... 2002, perdão. Já não tinha mais de novo esse epílogo, que é o enterro, né, do Michael e da Kaina. Uma reflexão aí sobre o que aconteceu. E curtinho, 3 páginas, 4 páginas, e a Serpente da Lua de novo ali fazendo o fechamento da história. Parece aquelas conversas do diretor, né, com aquela narração em off, e ela tá explicando o final aí. Se fosse hoje em dia, isso aí é no YouTube. Mas naquela época foi esse epílogo que ela fala, né, que eu toquei sua mente, toquei seu coração, eu sei a verdade. Os Vingadores podem não acreditar que sua intenção é a certa, mas eu sei. E vivei com a tragédia que poderia ter sido, que deveria ter sido para sempre. Mexe de novo com esse tema aí do que ele não é bem o vilão, né, ele deixa de ser o vilão, como a gente pensava no começo, vai ser uma história trágica. Lá, loucura dele, os padrões dele lá, ele tinha seu mérito. E a gente tem esse quadro final, que são o Michael e a Kaina, né, nos braços da morte, com uma clara inspiração aí staliana, bem metafísica. Eu gosto desse final, acho bem, assim, não precisava, é bem explicadinho mesmo, assim, acho que alguém pensou nos anos 90 que, está muito viajado, é muita coisa dos anos 70, então vamos explicar aqui para esse público de hoje. Chamar o Mark Gruenwald, que é já escrevia na época, né? Então, talvez devam ter pensado, ele vai saber conversar tanto com o público de hoje quanto com quem, a história original, né? O ânimos da história original. É bom, assim, legal. Um extrazinho bacana, mas não é nada que interfira na história. E depois que a gente analisou toda essa saga, qual a importância desse arco e qual você acha que é a relevância dele para a atualidade, o Edmário? A importância dele, além de ser um clássico para os Vingadores, digamos assim, né? Transforma o ajuda a transformar o grupo num panorama cósmico. Eu acho que hoje já foi usado em algumas outras mídias, por exemplo, naquela animação Vingadores, os maiores heróis da Terra, já tem uma saga do Korvac também, que por sinal usa os Guardiões da Galáxia, mas usa os Guardiões que a gente tem usado hoje no Marvel Studios, né? Ele faz uma mistura disso. Mas é um... E ele é criado pelos Kree, né? E não pelos Badoo. É. Muito disso, tanto dessa saga, como de outros personagens da Marvel, dos Vingadores dos anos 70, pode ser usado hoje facilmente. É um personagem que tem tudo para ser usado no cinema e até em algumas outras mídias, videogames e tudo mais, porque tem uma relevância tão forte quanto a de Thanos, né? O inimigo, aquele inimigo global, o inimigo universal que vai destruir tudo, como é que a gente vai deter ele? E essa parte dramática dá um up, né? Consegue fazer com que até você trabalhe melhor essa dramaticidade numa tela grande ou num seriado. Lembrando aí que o Korvac teve alguns retornos breves, né? Edmar já falou aí da Academia Vingadores, mais recente. Teve aí nos anos 90, logo após a publicação desse caderno, 91, 92, a Marvel tinha muito aquelas sagas que se espalhavam pelos anuais, né? Aqui a gente via nos anuais ou nos Super Aventuras Marvel da Abril. E é uma, chama The Korvac Quest, a busca de Korvac. Não tenho certeza se foi publicado aqui na época, mas envolvia o Surfista, o Quarteto, os próprios Guardiões da Galáxia, que tinham um título mensal nessa época. Esses Guardiões do Futuro, né? Os Guardiões 3000, como alguns conhecem. Ele sempre volta e some de novo. A gente tem também em Guerras Secretas, recentemente, né? Do Hickman. Uma das realidades lá que o Destino controla, o outro Destino controla, é uma realidade controlada pelo Korvac. Temos uma versão disso tudo que aconteceu nessa saga, e com um destaque maior para o Magnum, até fazendo jus aí, né, nessa história que a gente leu. Ele estava indeciso, aprendendo mais a ser herói, então nessa outra história ele já tem um protagonismo maior. Não é tanto uma releitura, mas também uma homenagem, né? Assim, além de tudo que falamos aqui, né, ao longo dessa conversa, tem também o como isso está colado no universo cinematográfico da Marvel, né? Se você for ler Desafio Infinito e for assistir o filme, você vai se passar, né? Mas se você ler a saga de Korvac e assistir o primeiro filme dos Vingadores, você, porra, é quase tudo. Até o começo, né? Que o Reginaldo falou muito bem, né? A cena lá do Thor, né? Começa com o Thor e os Guardiões da Galáxia. Começa com o Thor deitado e os Guardiões da Galáxia ao redor do Thor, né? Tem muita cena, muita ideia no primeiro filme, nesse agora dessa primeira parte aí dos Vingadores contra o Thanos. Do Guerra Infinita, né? É, do Guerra Infinita, que tiraram daqui, né? Que só muda o Thanos pro Korvac, né? Até essa parte do drama em cima dele, não ser só um vilão mauzão que quer destruir tudo, né? Tem essa coisa de mudar a realidade, porque a humanidade tá perdida, não tem mais jeito, né? Vou mudar uma coisa aqui pra o futuro ser melhor. Mas tem toda uma carga dramática em cima disso, né? Isso é muito bem construído. Então tem muita coisa aqui nessa saga que tá aí nos filmes, né? Então acho que só por isso já mostra como ela é bem, bem atual, né? Então você concorda que essa história é um marco nas histórias dos Vingadores, Edi? Ah, cara, sem dúvida, assim, assim, durante um tempo ela repercutiu, sim, até no desenvolvimento, né? Você vai ver desdobramentos lá na frente, a equipe reformulada, né? Então você vê bastante coisa, assim. Eu acho, assim, essa ideia de... Não é uma saga só da equipe original, daquele núcleo principal. Ela vai agregando heróis, né? Ela vai reunindo, né, uma formação maior de heróis. Você vai ver isso daí só bem lá na frente, né? Ela parece um pouco, assim, com aquela cara de crise, assim, por exemplo, né? Então, eu acho que sim, que se não for na parte cronológica, né? Que ela não teve, vamos dizer assim, tanta repercussão, assim, em material mais recente, mas eu acho que na parte editorial, sim, né? Eles reformularam essa ideia de mega saga, vai. Dito isso, depois de falarmos muito aí da saga do Korvac, nós vamos agora para as nossas indicações. Vamos começar aqui nossas indicações. Vamos começar aqui pelo nosso convidado, pelo Edmário. Edmário, tem aí alguma indicação de algum gibi dos Vingadores que você acha que é legal, que é essencial para até para os ouvintes conhecerem mais um pouquinho dos Vingadores? Olha, tem uma saga que eu encho muito o saco das pessoas falando dela, porque eu considero que ela é essencial para você entender um pouco da equipe, e eu gosto muito dessa dinâmica de ter vários personagens divididos em grupos. É a Operação Tempestade Galáctica, né, que foi publicada aqui pelo Abril, na revista do Capitão América. Infelizmente, nunca foi republicado, mas é uma saga que reúne os Vingadores, Capitão América, Magnum, Quasar. Isso eu tô falando das revistas, né? Vingadores da Costa Oeste, Magnum, Quasar, eu acho que é Homem de Ferro também, em que eles têm que deter a extensão da Guerra Kree-Xiar, porque a guerra entre o Império Kree e o Império Xiar está afetando o Sol do Sistema Solar. E isso pode fazer com que o nosso Sol acabe destruindo o Sistema Solar. Então os Vingadores se dividem em três grupos, os que ficam na Terra, os que vão para o Império Kree e o Império Xiar, para tentar acabar com a guerra. Eu gosto muito dela porque tem também essa dinâmica do Capitão e o Homem de Ferro. Eles já começam a saga trocando farpas, brigando bastante. E isso repercute no final da saga, porque tem que tomar uma decisão lá, que eles acabam se tornando inimigos, né? E os personagens são todos bem trabalhados, inclusive os personagens cósmicos, né? Tem o Thor, que não é nessa época já é o Eric Masterson, usando os poderes do Thor. Então ele é um cara super poderoso, mas não entende os poderes dele. E tem uma representação muito boa do Império Kree e dos Shi'ar também, que é um império que fica muito na parte da franquia mutante, mas dessa vez foi bem utilizado. Essa não era a minha indicação, mas já que você falou, quando eu tava conversando com o Reginaldo pra gente pensar uma pauta aí dos Vingadores pro filme, uma das que passou pela cabeça foi essa daí, Operação Tempestade Galáctica, que é muito bom essa saga. É muito massa mesmo. Acho que lá pra frente a gente volta ela um dia. É, e como a gente citou ela aqui, é bem capaz da Panini republicá-la em breve, né? Caso a Panini não publique, eu recomendo fortemente o Encadernado Americano da Epic Collection. É uma... A gente já falou aqui em alguns pilhas. É uma excelente iniciativa da Marvel. São uns tijolinhos bem legais, capa cartão, preço bom. Se você for comprar fora da Amazon brasileira, porque agora não tem mais o preço bom. E tem um volume só da Operação Tempestade Galáctica, tá na íntegra com todas as edições interconectadas, alguns extras bem legais, uns posters da época de divulgação. A Marvel tinha um trabalho bem legal de posters nas outras revistas, assim, para chamar mesmo a atenção das sagas. Vale muito a pena, é uma das minhas histórias favoritas dos Vingadores também. Inclusive, falando dessa saga, tem uma. A gente tava falando da falta de educação dos Vingadores, né? Nessa saga tem uma parte que é genial, que Capitão América acaba caindo numa parte dos Estados Unidos que os Vingadores da Costa Oeste estão mais perto. Então ele pede ajuda aos Vingadores da Costa Oeste. Engraçado que essa parte não tem na versão da Abril, ela foi editada, mas na versão americana tem. O Capitão liga pro Homem de Ferro e fala: eu tô precisando da ajuda de vocês, né? E o Homem de Ferro já tá puto com ele. Ele deixa o Capitão América falando sozinho. Quando ele continua falando, alguém fala assim: Capitão, eles já foram. Aí tá. Sacanagem. Que o Capitão fala: Homem de Ferro, tô precisando da ajuda de vocês. Ele: ah, mas a gente tá aqui ocupado. Ele: não, é uma questão de vida ou morte e tudo mais. Quando ele continua falando, aí alguém, eu acho que é a Bob, que ela fala assim: Capitão, eles já foram. Aí tá. Sacanagem. E por conta desses cortes, tanto dessa parte aí quanto de algumas outras duas que aí a Bayou não achou importantes na época, a gente perde um pouco do subtexto, que é essa briga aí do Capitão com o Homem de Ferro na época, vai desembocar lá na frente na cisão dos grupos, que vai crescendo ao longo da história e a gente não percebeu. Eu só fui notar isso assim com a peso que isso tem pra história toda quando eu reli importado. Mancada aí da poderosa Abril. Aproveita e emenda a tua indicação, Maurício. Cara, já que é demais, foi numa das minhas histórias favoritas, Vingadores, eu vou sugerir uma não tão cósmica, que é a Mansão Sob Cerco, né, Under Siege. Não é o cerco mais recente que a Panini chegou a publicar na época, é uma história antiga também, em que os mestres do terror reformados invadem a mansão. Eles têm um plano muito bacana, assim, muito a cara da época mesmo. Eles embebedam o Hércules, então eles afastam alguns membros e tudo mais e tomam a mansão. E eu acho que tem muito... o apelo grande dela é mostrar mesmo esse lado mais humano dos personagens e de como os Vingadores são uma equipe que consegue se reconstruir sempre das situações mais adversas possíveis. É um tema que vai ser discutido, vai ser mostrado no próximo filme. Os Vingadores vão começar aí praticamente sem equipe, sem esperança, sem nada, mas vai ter aquela fagulhazinha, aquela ideia e remontar a equipe do nada e partir pra cima e se vingar dos caras mais poderosos possíveis, né? Ser Vingadores de verdade. E tem uma virada sensacional nessa história. Assim, o Jarvis é espancado, torturado, ele tá lá amarrado. Mais uma vez amarrado na cadeia, coitado. O Jarvis não merece isso, é um senhor de idade. Os outros heróis também, para o Capitão América, tá surrado. Então, o plano deles para retomar a mansão e tudo mais, tudo com aquele cerco da imprensa em volta, a polícia lidando com aquilo. A Vespa sentindo o peso de ser a líder no momento, um dos momentos mais adversos. O Hércules também sendo espancado, porque tá bêbado, não consegue nem ficar em pé de tanto que ele bebeu por dias. Vocês têm uma ideia, ele é o deus, né? Então tiveram que embebedar ele por dias. O bar não fechou pra ele poder ficar finalmente bêbado. É uma puta história de uma das melhores fases dos Vingadores, sem dúvida, com o Roy Thomas escrevendo, o John Buscema, o irmão mais velho aí do Saul Buscema. Uma arte final sensacional do Tom Palmer, que também melhora qualquer quadrinho que ele finaliza. Alguns diriam que é o Buscema que vale. Eu, por exemplo. Só você diria isso, na verdade, né? Aproveita e manda aí a tua indicação, Dão. A minha é mais recente, que eu juro que não sei. Eu acho que saiu aqui no final de 2016 ou final de 2017. Eu digo que o começo dessa fase foi lançada no CCXP. Então não sei se foi 16 ou foi 17, que era uma nova mensal dos Vingadores. Lá fora e aqui também pela Panini, né? Que é aquele período que ela foi escrita pelo Mark Waid e tem a arte do Mike Del Mundo, né? Que Maurício me perdoe, mas eu não gosto da arte dele nem a pau, véio. Assim, é uma arte bonita que eu não gosto, imensal, sabe? Da agonia. Se bem que ele faz uns painéis muito bonitos e como tem um comecinho de uma coisa assim meio cósmica, né? Que é o arco que eles vão atrás do Kang, né, o Conquistador, que é outro vilão também, fuderosíssimo aí da Marvel, que tem aquele plano lá do Visão de voltar no passado e matar o Kang novinho, né, porque ele não existe, né, que é a base do mesmo plano aqui do Kovac, né. E aí tem todo desenrolar disso. O Mark Waid usa muito bem o Kang, mostra não só a grandiosidade dele, mas como os Vingadores se unem para lutar contra o cara. Mais uma vez a equipe é toda destroçada, né? Começo de novo de Vingadores destroçada, né? Começando do zero, se formando ali e tal. E assim, esse, mesmo não gostando do Mike Del Mundo, ele faz uns painéis muito bonitos, assim, sobretudo uma coisa meio... Nessa parte da viagem temporal, né, espacial, que fica bem, bem, bem interessante. Só um jeito de resposta rapidinho aqui. Eu gosto muito do Del Mundo naquela mensal, não lembro, abortada, da Elektra, que tá muito bacana. Logo quando saiu uma página dupla que ele fez, ela dançando balé e tudo mais, ficou, é lindo aquilo. Mas a partir dos Vingadores, e agora ele tá fazendo algumas edições do Thor, do Jason Aaron, tá parecendo que ele tá desenhando com cola colorida, bicho. Parece trabalho de maternalzinho assim. Tá horroroso. Essa parte aí mesmo dos Vingadores, ele quase estragou a fase. Concordo com o Dão, o Wade tava inspirado nessa época. É uma história bacana, como ele amarra no final lá a origem e a decisão da Visão. E alguns plots que ficam pra fase seguinte. Muito legal a história, mas a arte é péssima mesmo. Manda a tua indicação, Regi. Cara, só um esclarecimento. A Tempestade Galáctica... É depois da Tempestade Galáctica que vem a fase da jaquetinha? É depois. Logo depois. Cara, eu adoro a fase da jaquetinha, cara. Eu também. Você é um homem de bem, esse menino. Não, você vai acabar de mudar de opinião já, cara, porque eu já ia falar que eu adoro também o pau que os caras dão no Jarvis nessa história que você falou. Cara, eu adoro, cara, porque ele fica com um tapa-olho, cara. Eu não sou uma boa pessoa, eu confesso, meu. Mas ele é muito legal, cara, essa história, porque eles batem em todo mundo, mas no Jarvis eles dão uma surra, cara. Com gosto, meu. Acho que o Jair aprontou alguma coisa pra esses caras. Já dá pra fazer o Instagram só com fotos do Jarvis amarrado em cadeira e apanhando, né? Sim, olha que ideia boa, meu. O Jarvis dá a volta por cima algumas edições depois, e de tapa-olho e tudo recém-recuperado, defende a mansão apenas com um aspirador de pó. Não lembro disso aí, meu. Não lembro. Graças a Deus que eu não lembro disso. Cara, eu ia indicar, são duas histórias que é um pouquinho antes dessas que a gente começou, né? Que é os Vingadores Avengers, é 161 e 162, que é a história do Homem-Formiga, que ele sozinho dá um pau nos Vingadores, né? Isso daí saiu numa edição histórica aqui da Panini. É o Scott Lang, não? Não, não, é o... O Hank Pym. É isso, isso. Mas o que eu mais adoro dessa história é que eu descobri que ela é a favorita do Liefeld, meu. Entendeu? E ele conta, cara, ele conta... Já sei, o Pérez não desenha os pés dos personagens aí. Não, cara, ele conta com entusiasmo que o Homem-Formiga entra na armadura do Homem de Ferro, entra na boca da Feiticeira Escarlate, assim, ó, a história fica melhor ainda narrada por ele, meu. Se virasse um audiodrama pelo Life, né, é maravilhosa, cara, a história, assim, né? E é fácil de achar porque tá numa... edição histórica recente aí, nossa. Edição histórica ou biblioteca histórica? Eu esqueci agora. Coleção histórica, Mário. Ah, então não é nenhuma das duas, mano. Errei feio, meu. Mas o Homem-Formiga aí não chega a entrar no cu de ninguém, não, né? Por enquanto, não, meu. Vamos aguardar. E, cara, outra coisa é assim. Desculpa. Nossa, fiquei parecendo Temer agora, hein, meu? Desculpa, foi um demônio que entrou agora. O que eu ia falar é que essa edição da Salvat, cara, assim, vale a pena comprar, cara. Porque ela tem... Ela reúne tudo, né? Ela, acho que são 8 ou 10 edições. Ela reúne tudo, mais esse epílogo, né? E, então eu acho que vale a pena, cara, quem se interessou pela história, comprar essa edição, às vezes ela aparece aí numa promoção, alguma coisa, ela vale a pena porque ela é bem legal, cara, ela é bem divertida de ler. Eu vou dar uma roubada, eu vou indicar o Supremos, né, Ultimates, volume 1 e o volume 2, esqueça que o volume 3 existiu, né, que é do... Mark Miller, quando o Brian Hitch ainda sabia desenhar. Então, se no caso da saga de Korvac, muitos dos conceitos é o que a gente está vendo no cinema, em Ultimates também, né? Pelo menos o visual é o que a gente vê no cinema hoje, né? Tanto é que o Nick Fury Ultimate é o Samuel Jackson, né? Não à toa, que é o mesmo ator que interpreta o Nick Fury no cinema. O volume 1. Saiu em duas edições pela Salvati e a própria Panini também publicou. Panini também publicou o volume 2 e o volume 3 encadernados. Então não são difíceis de achar. O volume 3 você não precisa gastar seu dinheirinho com ele, não. Apesar de eu adorar os desenhos do Joey Madureira, mas não esses desenhos do Joey Madureira. Eu gosto do Joey Madureira dos X-Men. Então, Ultimates volume 1 e volume 2, vai atrás que vale muito a pena também. Então é isso, vamos encerrando mais essa edição do Sete Jagunços. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Edmário, já participou com a gente lá no Pilha, mas está estreando aqui no Sete Jagunços. Aproveita e faz aí seu jabá, Edmário. Onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar? Então, pode me encontrar no Twitter com o endereço @Edmário, mas é com Ivo, é D-I, né? Edmário. No Instagram, atualmente não estou usando muito, mas postava algumas resenhas lá também de quadrinhos, aí Edmário Duplat. E tem alguns textos que eu estou publicando com algumas vezes, tem algumas resenhas minhas que saem no Universo HQ, algumas no Jovem Nerd também, alguns textos. Mas estou com um blog aí com o Maurício, né? Qual é o nome, Maurício? Arquivos Secretos, né? Olha pra isso! Você tá demitido, os arquivos secretos. Eu queria saber se você tá prestando atenção. Tô pronto. Os arquivos secretos. Que a gente tá publicando alguns textos lá sobre quadrinhos, algumas curiosidades, algumas listas também interessantes.